Vó Olímpia! Não cabe mais! Vó Olímpia! Manchete do Palmeiras, vó! Vamos lá, Palmeiras! Olha de nós aí, vovó! Ó, tem algumas manchetes. A primeira é a seguinte: o jogo de volta contra o Asa da Aramaçã. Não! É Arapiraca. Arapiraca. Aramaçã em Santo André. Isso. Eles venderam lá pra Londrina. Então é mais uma chance pro Palmeiras ganhar, porque vai jogar fora de casa os dois, entendeu? Sei. Tá. A outra coisa é o seguinte, o Palmeiras vai pegar... Mas essa vó Olímpia, ela manja de Palmeiras, é brincadeira, hein? Eu sempre tô na bocha, ela manja, né? Manja muito. Maria, que você já transou com muitos conselheiros, que vó? Que, ai, que falta de respeito. Ah, ela é uma senhora de idade. Essa vó levanta na água. Mas ela é uma senhora. O meu ex-marido falecido, ele é conselheiro vitelino lá. Não, vitalício. É, exatamente. Até hoje, né? Mesmo morto. Não entendi. Ó. E mais, vovó? Mas e agora é mortelício, né? É. Ah, mas o que tem de morto no Palmeiras lá? Bom, deixa pra lá, viu? Ó, Lucas... Vovó, não é só lá, viu? Não é só lá, não, viu? Né? É, não. Tem que ter um clube do Rio, por exemplo, que os caras vão fazer eleição, os mortos, eles votam. Então, Não é morto que vota. Não é só no Rio, não. Não. Santos teve também. Aqui também tem, né? Verdade. Tem até o Capone. E também, e também não é só no Santos. Não é. Não é, é verdade. Ó, o Lucas Barros se apresenta terça-feira. Barrios. E já disse que quer chegar jogando já, viu? Ah, chegar jogando? É. Certo. Ou reivindicando titularidade? Lógico, mas o cara é bom? É, mas ele é banco do Cristal. Ele pode. Como assim? Mas será que vem mesmo, Domênico? Ah, acho que já assinou, tá tudo certo. Mas tá assinado mesmo? Não tá. Como não? Tá assinado mesmo? O Palmeiras assinou com o time dele lá de fora. Calma. Com ele ainda não, Jojo, porque ele não fez exame de médico. Você viu lá o Théo Gutierrez, né? Você viu o Rodrigo Caio, né? Mas o Palmeiras tem dinheiro, mano, é diferente. Quem tem dinheiro é o Paulo Nobre, né? O Palmeiras. É, tudo bem, mas é do Palmeiras. Então corrija a informação. Não, o Palmeiras tem dinheiro. É o presidente, é o Paulo Nobre. Não importa, é nós. Se ele sai de lá, o Palmeiras morre. Mas o Paulo Nobre é nós, então é tudo nós. Peraí. Aqui é que nem nós, né, vovó? Nós é nós. O Palmeiras morre. É, e o Corinthians já tá morrendo? Vai, vovó, fala de novo. Tá sim. Fala aí, Furico. Nós não, mas aí vocês estão morrendo. Fala olha aí. A tabela do Campeonato Brasileiro, vê quem tá morrendo aí, o seu nosso cego. Então, olha. Vieg num 18. Mas você tá falando de grana. Vieg que representa o Estado. De grana, trouxa. Paga um pau aí. Vocês estão brigando na manchete. Vó, não tô brigando. Estão desrespeitando a senhora. Ah, deixa esse galinha aí, mas eu gosto dele, viu? Ele é bonito. Uma galinha boazinha. É, ó, é uma galinha penada. Fala. O Palmeiras pega a ponte. A mãe da saroba da galinha aqui. Olha, galinha de saroba. Eu nunca vi galinha com saroba. A galinha é diferente. Aí, mano, você é muito bom. A galinha do mano. Saroba, pô. O Palmeiras pega a ponte. Onde vai ser? Domingo que hora? Vai ser lá na Arena Cuiabá. 4? Às 6:30 da tarde. 6:30? É. Aí. É TV não? Não. Não vai passar em lugar nenhum. Por que não? Porque não é não passa na TV, só TV fechada, viu? Ó, não, na TV fechada. Não, vai passar não, vai passar Inter e outra coisa. Não, lá. Na TV fechada. Não passar. Vai passar não, só em quem paga os negócios lá. Não vai passar. Gente, o que vai passar na TV pra variar domingo é o Corinthians, é o que dá ibope. Não, mano, é o que dá ibope. É verdade mesmo, Mas não. O Palmeiras vai jogar 6:30, 6:30 não passa. Geralmente passa 6:30, quando é fora não, de casa Globo, não, gente. Não, na Sport TV lá, não passa? Não sei. Ô, Jojo. Eu assisto o Corinthians 4 horas, depois eu durmo. Ô, Jojo, pra você, quais são os melhores jogadores da Ponte Negra? Ponte Preta. É. O Renato Cajá não joga, viu? Então, aí deixa a vó tá fazendo isso pra falar que não joga. O Cajá não joga, vovó? Não. Mas tá. Eu tô criando a expectativa do Renato Cajá, tá gente. Fala, mas ele é um dos Cajá. Fala, o Birubiru acho que não joga também. Fala qual outro. Mas aí é corta a vó também, viu? Também não vai, vovó? Não vai brincar mais. Mas você perguntou, eu respondi. Não, eu falei pro Jojo. A galinha tá intrometida aí. Eu não sei. O Birubiru tá machucado e não joga. E o Fernando Gobi também não. Bom, é a chance do Palmeiras ganhar o jogo, né? O Fernando Gobi não jogar é ruim pra vocês. Mas se o Palmeiras jogar... O Fernando Gobi ontem deu o gol pro Wagner Love, Domenico Gato, você viu? Segundo gol do Wagner Love, chegou a ver? Vi. Quem deu a presepada dentro da área foi o cara, mano. É, Fernando Love, né? Ele. Mas tudo bem, mas olha só. Consagrou o Love, mano. Ressuscitou o Love. Mas foi mais entregada do que do goleiro do Atlético? Não, vovó, se o Palmeiras jogar nessa vontade que jogou aí contra o São Paulo, contra o bravo Chapecoense, ele tem tudo pra ganhar da Ponte Preta, hein? E depois ainda pega o Avaí, se não me engano, no próximo jogo é Avaí em casa. Quarta-feira, né? Às 9 horas da. É Avaí em casa, depois Sport fora, né? É, esse esporte fora é difícil, mas o Avaí. Mas o Lucas Barros já tá nesse jogo, hein? Ah, então tá bom, vovó. Vamos lá. Tá certo. Estamos aqui nas manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Eliar, muito além da partida. Consórcio Honda, todos os ouvintes que falaram slogan, chegou a sua vez, Consórcio Honda, conquista um lindo boné. Também promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. E Consórcio Honda, todo ouvinte que falar o slogan, chegou a sua vez, Consórcio Honda, ganha um lindo boné, né, vovó? Vovó, vamos falar de São Paulo, vó? Vamos, vamos falar. São Paulo! Ah, não, a vó é muito palmeirense, chama o Impretz. Ah, tá. Tô aqui, né? Sou parcial. Chama o Impretz. Com certeza. Né? A vó é muito palmeirense. Assim, essa rádio é rica, tem muitos repórteres, é impressionante. Ah, o Impretz, tá aí? Ó, o Impretz. É, com certeza, boa noite a todos, né? Tudo bem, né? Bom, hoje, né, o principal que aconteceu foi a coletiva do Osório, né? É. E ele meio que voltou um pouco a criticar bem de leve a diretoria, mas negou que tem alguma possibilidade de sair, inclusive disse que tem muito orgulho de estar no São Paulo, e dizem lá dentro, né, que o Ganso tomou uma represália, né, pelo que ele falou depois do jogo, né? Uma reprimenda, não é represália? Uma reprimenda, represália é o reprimenda. Aí foi corrigido no ar, hein? Tá certo, né, tem que corrigir o repórter, né, porque ele falou bobagem sobre o Lucão, parece, né, que falhou no lance. Então, eles deram uma reprimida nele, tá certo, né? Reprimida. Reprimida nele, né? E é isso, viu, Sombra? O São Paulo principal foi a coletiva do Osório, né? Pareceu bem tranquilo. E dificilmente sai agora, né? Desde ontem está acontecendo. Houve um processo. Qual que é o processo? Surgiram informações. Tinha surgido informações que poderia o Osório. Poderia. Pedir o boné. Estaria muito aborrecido, chateado. Poderia pedir o boné. Aí ele desmentiu. Fonte da informação, uma das. O jornalista Vitor Birner. Que aliás é uma pessoa que dou muito crédito, uma pessoa muito bem informada. Né? Segundo ele, uma pessoa lá do CT teria ouvido uma situação dessas aí que não é que o cara ia embora. Poderia pedir o chapéu. Poderia, entendeu? Isso poderia. Aí, e isso foi uma coisa que foi muito comentada ontem entre os torcedores do São Paulo. Como esse Vitor também aí é uma fifi de curtiço, hein? Quer dizer, é isso? Peraí, o cara é jornalista, se ele tem uma informação... Às vezes o cara tá chutando balde, o cara tá às vezes bravo assim, Domenico. Sabe quando o cara tá chutando? Isso? Não, mas às vezes o cara tá assim, ó. Imagina, sobre ele tá puto da vida, tá andando pelo gramado assim, ó. Putz, se eu soubesse, hein? Nem tinha vindo. E chutando o copo d'água, assim, tipo, bravo com alguma situação. O fato dele ter dito aqui não quer dizer que, de fato, ele pense aquilo. Ah, entendi. Às vezes o cara tá, tipo, extravasando. É, mas... O cara tá falando da boca pra fora. Você acha, mano? É, tudo pode ser, né, mano? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Não sei. Um abraço pro Vitor Birner. Claro. Gente fina. Gente boa. Aliás, tem muita gente. A gente, com o advento das mídias sociais, a gente recebe muita manifestação de torcedor, né? E tem muita gente que, às vezes, culpa o repórter pela informação. Gente... Tratando-se de pessoas que têm credibilidade, o nego não inventa informação. Mas tem coisa que pode ser só negada. Se as coisas... Ah, pode. Amanhã... Por exemplo, se não fosse o Snowden falar que o Obama tinha xeretado em meio da Dilma, tá tudo bem. É, exatamente. Entendeu? Mas não deixava de ser verdade. Então, mas não precisa falar. Mas não deixava de ser verdade. De política, né? Agora, quem tem que sonegar não é o jornalista. Por exemplo, se tem uma informação que eu acho que vai ferrar o São Paulo, etc e tal, eu sou São Paulino, quero. Até que ponto? Que nem o Benja. O Benja ferrou a contratação do Guinha Azul alguns anos atrás. Isso aí vocês lembram. Isso aí é fato. Verdade. Isso é fato. Você lembra? Não lembra, Domingo? Lembro. Então. O Benja ferrou. Ele falou em primeira mão e tava... Estragou quase tudo. Tava quase tudo certo e... O cara já tava vendo a escola para os filhos. O Alexandre no Palmeiras, ele tentou, né? Graças a Deus que não conseguiu. Tentou estragar também? Esse Benja é um estragador. Ele gosta de estragar as contas. Falando em estragar... Tem prazer nisso. Eu acho que eu estraguei do Luxemburgo no São Paulo. Ah, você estragou, tá vendo? Estraguei, estragou, então? Acho que estraguei. O Osório... Ele fica nítido na entrevista coletiva que ele deu hoje. Ele falou assim, não, vou continuar, etc e tal. Eu, meus auxiliares... Família dele veio pra cá em agosto, etc e tal. Mas ele não deixou de fazer críticas à direção pelas vendas dos jogadores, etc. Inclusive o Rodrigo Caio cancelaram, volta e vai jogar, viu? Volta, vai. Caso o Rodrigo... Tá vendo? Ficou. Ô, Osório, gostou? Rodrigo Caio fica. Eu gostei, pelo menos. Lógico, o São Paulo precisava do dinheiro. Mas dos que foram, o melhor é o Rodrigo Caio. Então isso deve dar uma aliviada no elenco, né? Ah, não sei, né? O elenco tá precisa do alívio no bolso. Não, na verdade, eu queria falar isso só pra falar o né. Entendi. Entendi. Você fala muito assim, né, porque você é do norte, né? Exatamente, eu sou do norte. Do norte, Rio Grande do Sul. Do norte do Rio Grande do Sul. Tá certo, então. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Ah, fala aqui da Banditec. A gente já vai continuar com as manchetes. Aqui vai falar do Corinthians, vai falar aí do Santos. Meu Deus, de novo, hein, Santos? Não precisa falar do Santos. Precisa, ah, claro. Precisa, precisa. Tem uma massa santista o aguardando, saco, viu? É, como assim, ô Zedão? É, eu vi uma conta que eu não paguei aqui. Tá, né? Olha, aviso importantíssimo. Amanhã vai acontecer a prova do processo seletivo da Banditec. É a última prova válida para as bolsas de 20 a 100%. Você tá pensando em fazer a melhor faculdade de TI, cara? Então corra, inscreva-se. Vai lá, ainda dá tempo. A Banditec tem tudo aquilo que a gente tem falado aqui. 75% de aulas em laboratório, curso de inglês integrado ao currículo e programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. E, para completar, tem o maior, o principal diferencial da Banditec, a atualização constante na velocidade da TI. Na Banditec, você vai encontrar tudo atualizadíssimo. Os laboratórios, os equipamentos, os softwares, os sistemas, os professores. E vai ser assim do seu primeiro ao seu último dia de aula. Pode apostar. Lembrando que são 3 cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Vai lá, inscreva-se agora! É amanhã a prova! Banditec.com.br. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Ah, Coringão, mano, Coringão. Não, Corinthians, né, mano? Parabéns, né? Ganhou mais uma. Viu lá, né? Que surra. Certo, né? E o Corinthians ganhou 2-0, né? Da Ponte Preta. Líder, meu Deus, líder. E os destaques, onde, né? Líder? Líder. Os paulistas, né? Desculpa. Oh, RG, meu tá vizinho, doidão? Bacana, não torce pro Sport. Meu vizinho não torce pro Atlético Mineiro. Mas é sexto lugar. Meu vizinho não torce pro Fluminense. O cara tá meu louco, vizinho não torce velho. Pro Grêmio, muito menos pro Atlético Paranaense. Nem o G4 tá falando que é líder, né? Falou os 20 aí, né? Os caras tudo falando que ele tá louco. Líder, velho, líder. Tá louco, tá comendo ele. Tá louco, vou falar. Meus vizinhos, meus amigos não torcem pro Sport. Forte, ô, Atlético sombra. Mineiro, Fluminense, Grêmio, nem Atlético do Paraná. Domênico. Tá certo? Então, nossa, o Corinthians entenda, é líder, velho. Domênico. Meu campeonato é contra vocês, velho. Afasta mais um pouco aí, Domênico. Puta, eu tô ficando preocupado. Meu campeonato é contra vocês. Ô, mano, nossa, só pra você complementar o seu comentário, é a primeira coisa que a Ponte ficou chateada, espirrar, né? Porque vontade de espirrar? Uma careta cara, assim de quê? Respeito, né? Eu gosto da imitação, mas começar a zoar assim, eu vou ficar bravo, né? Ó, a Ponte ficou chateada porque no placar vocês botaram hashtag. Ah, eu vi. Desde 77, né? Inglês, né, velho? Inglês. É, esse é o... Since 77. É, exato, né? Esse é o primeiro destaque. Mas é internacional, né, velho? E vocês estão especializando lá? É, em zoar todo mundo, né? Não, mas eu falo. Termina. Não, só o segundo, né? Uma notícia triste pro corintiano. O Rildo fez o primeiro treino hoje com o elenco, né? Não é triste, velho. O Riberrildo chegou e o negócio vai ficar doido. O Riberrildo, mas é verdade, mano. Ele não conhece o jogador que o Riberrildo. Mas, gente, se falando... o Corinthians revelou o Guerreiro com 30 anos pro futebol mundial, o Corinthians ele pode fazer o Rildo dar a volta por cima também. Tá certo? O Rildo assinou com o Corinthians até o final de 2016 aí. E eu espero que ele seja muito feliz aqui no Parque São Jorge. O negócio é o seguinte, ô Domênico Gato. Primeiro, vamos falar do jogo. O Corinthians ontem ele fez um primeiro tempo exuberante contra a Ponte Preta. Eu achei que o Corinthians jogou demais, cara, com toques envolventes, criando jogadas de gol. Exuberante foi? Foi, jogou muito. O primeiro tempo do Corinthians ontem foi bem bacana, cara. Mas o segundo tempo, Domênico Gato. Ruim. O Corinthians conseguiu. Esqueceram, o Corinthians, mano. Conseguiu. É, aí que tá, RG. É, o Corinthians, no primeiro tempo, ele jogou o fino da bola. Fez 1-0, poderia ter feito mais gols, poderia ter aberto uma vantagem maior. Só que no segundo tempo, Domênico, o Corinthians literalmente morreu em campo. Morreu. Bora. O time do Corinthians cansou demais. Inclusive, até o Tite na coletiva falou que o time sentiu aí a parte física mesmo, porque no treino anterior, aí no dia antes do jogo ali, ele forçou demais aí no treinamento. Ele falou que exigiu muito dos atletas e isso fez com que os atletas estivessem cansados no segundo tempo da partida contra a Ponte. O Corinthians aí, ele sofreu em alguns momentos ali. O Gil tirou uma bola em cima da linha. O Cássio fez duas boas defesas ali que poderia ter saído o gol da Ponte Preta. O Corinthians ele também não é que deixou de criar. O Corinthians ele teve uma chance que caiu no pé do Jadson. E ô Jadson, pelo amor de Deus, velho. Uma chance daquela você não pode deixar passar, cara. Tem que matar, tem que lacrar. Você tava cara a cara com o goleiro, você tem que fazer o gol. Mas o Corinthians acabou sofrendo aí um calor desnecessário, Domênico Gato. Inclusive teve um lance ali que o Cássio caiu ali, se machucou. Numa bola aí que ele fez uma defesa no chute do Renato Cajá, que poderia ter sido um gol limpo também. Esse ia ser um golaço ali, hein? O juiz deu 8 minutos de acréscimo, Domenico Gatto. 8? 8 minutos de acréscimo. 8 minutos de acréscimo. Ninguém foi expulso, nada? Não, o Gatto ficou machucado. Ele ficou 5 minutos no chão ali. Mais 3 normal, né? Isso. Sim. Então o juiz ele deu 8 minutos e no final da partida ali, numa falha do Bob, Wagner Love acabou fazendo o gol ali e matando aí a Ponte Preta e selando de vez o jogo. Mas é que tá, Domenico Gatto, dois jogadores aí que foram fundamentais na partida. Jadson, que fez o primeiro gol, certo. Tá certo? É um jogador aí que eu falo que pode jogar mais do que ele vinha jogando também. Coloco nesse balaio de crítica assim, porque o Jadson ele tem que servir como uma cabeça pensante naquele meio-campo do Corinthians. E o Wagner Love, gente. O Wagner Love é aquele tipo de jogador, Domenico, que eu volto a falar aqui. Ele não era aquele grosso que estava jogando no Corinthians, não. O Wagner Love ele precisa de uma sequência de jogos e readquirir a confiança. Tendo uma sequência de jogos e, consequentemente, readquirindo a confiança, o Corinthians ele não precisa trazer Théo Gutierrez, o Corinthians ele não precisa trazer Ibrahimovic, o Corinthians ele não precisa trazer aí nenhum outro jogador. O Wagner Love é o cara que ele pode dar conta da camisa 9 do Coringão. Não precisa de Ibra, não precisa de Batistuta, não precisa de ninguém. Basta dar chance e o Wagner Love querer. O Wagner Love querendo e readquirindo a confiança, eu tenho certeza que ele é esse cara aí que vai fazer os gols aí pro Corinthians no segundo semestre. Ainda mais esse momento que o Corinthians vive aí, que ninguém sabe quem fica, ninguém sabe quem vai, tá realmente complicado. O Corinthians ele tá sem dinheiro e precisa trabalhar com os jogadores que tem ali. Com esse time do Corinthians, Domenico Gatto, fica difícil buscar o título. Fica difícil buscar o título. Mas uma vaga na Libertadores, por ter tanto manco nesse Campeonato Brasileiro, eu acho que dá pro Corinthians brigar. Mas quantas peças você acha que falta pra tentar buscar o título, né? Olha, na boa, meu querido amigo. Oi. O negócio é o seguinte. Acho que falta, sim, mais um zagueiro. Por mais que tenha hoje como opção o Edu Dracena no banco, acho que falta mais um zagueiro. Acho que falta mais um jogador ali de qualidade na cabeça de área, porque se o Ralf for embora, vai ter só o Bruno Henrique. O Ralf já nem tá jogando, tá certo? É complicado a situação do Ralf ali. Mas o Corinthians aí nessa característica de volante de marcação, só tem o Bruno Henrique hoje pra fazer às vezes. E já nem é esse jogador que morde como o Ralf morde, aquele cara na cabeça de área, cão de guarda. O Corinthians ele precisa ter mais um cara no meio campo ali pra fazer a meia. No ataque eu não vou questionar ali. Se trouxer mais um centroavante, beleza. Se não trouxer, é legal também. Mas o meio campo precisa de mais um jogador na criação. E se não tiver Jadson e Renato Augusto... Jadson! Fica complicado. O Corinthians aí tem o Rodriguinho, que é um jogador que pode ter uma sequência de jogos também. Pode ser. Mas eu particularmente traria mais um. O Corinthians ele precisa rechear o elenco com bons jogadores. Mas não é trazer qualquer um e falar, trouxe porque pediram. Tem que ser aquele cara que venha para ser protagonista. Se não vier um protagonista, não adianta trazer. Tem que ser aquele cara que venha para resolver. Não adianta falar, pô, traz mais um e compõe o elenco. Para compor o elenco é o que mais tem lá, velho. Não pode trazer mais um. Então o negócio é o seguinte. O Corinthians ele joga aí domingão, 4 da tarde, aí contra o Goiás, o Serra Dourada. É um jogo difícil. Mas o Corinthians ele tem que aproveitar essa fase do Goiás, que não é nada boa, hein, velho. Tá na zona, né? O Domenico Gatto, nos últimos 5 jogos, o Goiás ganhou... Não ganhou nenhum. O Goiás empatou tudo, né? E perdeu os 3 últimos. A última vitória foi contra o Palmeiras, procede ou não? Possivelmente, cara. É. Porque talvez o Goiás aí, um nos últimos 5 jogos, ele empatou um jogo só. Foi lá no resort, velho. E perdeu os 3 últimos. É, já tá feia a coisa, hein? A fase do Goiás não tá boa, então o Corinthians tem que aproveitar e buscar pontos lá agora. Certo. Muito bem. São as manchetes do Estádio 97, continuando aqui no oferecimento da Acer, construindo com valor. Consórcio Honda, todos os ouvintes que falaram slogan, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné. Pirelli, promoção número 1, Pirelli, na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. E BV Financeira, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Meu Deus. O placar do Estádio 97 informa. No Maracanã, Fluminense 2, Santos 1. Está a 1 ponto da zona do rebaixamento. É RG do céu, pra fazer isso. Artistas preocupados. Era, foi musical agora, velho? Não, eu tenho certeza que essa manchete foi feita em cima de um saco de orégano. Ah, você tá brincando, velho? Não é possível, né, velho? Ô, RG, eu vou dar as manchetes aqui. Cadê o Azedão? Eu tô aqui, ó. O Santos, a manchete é importante que domingo joga às 4 horas contra o Grêmio. Tá 10 pontos a Libertadores. Então... Na Vila, né? Tá 10 pontos a Libertadores? Tá quanto do rebaixamento aí? A feia coisa aí, hein? Um pontinho. Tá a manchete que deu sou eu aqui, entendeu? Até pra ficar atravessando e falar de rebaixamento que você tá acostumado a jogar. É, mas agora eu não sei hein? É bom não... Outra informação. Coloque as barbas de molho, hein? É. Outra informação de Santos, a maior cidade do litoral paulista. Não, cartão postal. Fala do jogo. Fala da naba. De praia. Rapazinho, fala da naba aí. Só as manchetes do Santos. Manchete, Azedão. Manchete. O Santos perdeu 2-1 roubado ontem. Como assim roubado? Roubado por que aquele gol lá? O rapaz que cruzou lá o tal do. Como é que chamava lá? Gustavo Scarpa, o nome de ex-Big Brother, entendeu? Tava impedido, não. Outro cara que entrou. O Gerson. Não, foi o segundo gol. Nada de impedido, o Santos tava melhor no jogo. Prejudicaram o Santos. Você deveria questionar aquele goleiro mão de alface que vocês têm lá. Mais uma vez, fala aí, porque o Azedão é jornalista. É. É jornalista. É, eles ficam me interrompendo, entendeu? Tocando aqui curiosidade da cidade de Santos. É, mas no prédios inclinados. Não pode colocar dessa forma. Não tem nada de goleiro mão de alface. Idiota. Goleiro mão de alface. Tá louco. Que é mão de agrião, velho? Mão de agrião. Não dá. Foram dois gols. Por que zona do agrião, RG? Porque a zona do agrião é legal. É legal a zona do agrião? Na zona do agrião é bom. Mas peraí, eu já vi o Silvio Luiz uma vez narrando partida. Aí bateu nos bagos do cara. Bateu na zona do agrião. Mas é verdade, você falou que é bom a zona do agrião? Cada um considera a zona do agrião da maneira como quiser. Tem o agrião fêmea e o agrião macho. Lógico, lógico. Aí o cruzamento do Gabriel, hein? Vamos falar de coisa boa, hein? Mas então. Cruzamento? O golaço, pô. Gente, não. Sem teoria da conspiração e da preocupação com relação a rebaixamento. Eu descarto isso, aposto o que vocês quiserem, tem nada a ver Santos com rebaixamento. Tá fora do campeonato? Tá. Mas não tá fora ainda não de almejar aí entre os quatro. Eu ainda acredito, até a 15ª rodada, ainda acredito que dá. Do jeito que tá a coisa, eu ainda acredito. Acredito que em título? Libertadores? Não, título Libertadores. Em Libertadores. Até a 15ª rodada eu vou acreditar. Você encheu o agrião aí, meu. Eu acredito. É mesmo, Henrique? Você acha? Eu acredito. Até a 15ª rodada, dependendo do que acontecer, eu acredito. Mas você usou alguma coisa assim? Ou... São jogadores que o Santos tem aí pra voltar, e muitos ainda pra voltar. É difícil você... O Santos perdeu 6 jogadores agora, Henrique. Hã? Então você perdeu 6 jogadores. Não, ele está jogando sem 6-7 jogadores. Então, que é o Robinho. Desfalque do. Robinho representa 6 do elenco, mas tá louco. Imagina, não fuma. Não sei. Não fuma, você tá louco. Eu tô fumando. Quem é o artilheiro do campeonato? Não fuma, não. O Ricardo Oliveira tá brigando com o Renato Cajá. Obrigado. Não, quem é o artilheiro isolado hoje do campeonato? O Ricardo Oliveira. Obrigado. Peraí. O Henrique do Palmeiras foi também, pô. Cuidado, hein? Tudo bem, Domênio. Então, mas calma. Tudo bem. Já tivemos Bimba, já tivemos uma série de jogadores que já vimos, né? Josiel, lembra? Mas, RG, grande parte desses gols do Ricardo Oliveira, o Robinho participou, o Lucas Lima participou. Ninguém tem certeza que o Lucas Lima vai ficar. Vai, te garanto que fica. Não sei. Até o final do ano. Olha, fica. RG. Enfim, vou ser sincero, eu ficaria preocupado, RG. Enfim, eu ainda não, Domênio. Eu já estaria. Ainda não acho que é motivo para ficar preocupado. Não acho, não vejo isso. Pô, é só olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, por isso. Não, e ver os times que estão lá que vão despencar. RG, mas às vezes os que estão bom e grande. Às vezes cai o problema que não é o time grande. É complicado. O time grande, quando tá na zona de rebaixamento, é muito pior do que o time pequeno. O time pequeno já tá acostumado com essa situação. Santos ainda não entrou na zona do rebaixamento. Ainda não. Então, mas não tem entrar pra começar a reagir, né? Mas já que tá falando de zona de rebaixamento, não é só porque o Santos tá ali perto, mas esse campeonato tá bem mais emparelhado, né? Sim. E se, por exemplo, se o aproveitamento continuar desse modo até o final do campeonato... Afinal de contas, já passamos de 1/4 do campeonato. Já foram 10 jogos, já passou de 1/4 do campeonato. Já há um pouquinho de consistência, né? Já há uma certa consistência de dados. Sabe quanto que hoje seria rebaixado um time pelo aproveitamento quanto? Atual? Com 34 pontos. Caramba! Ó, RG, aí, capaz, vai, vai baixando cada vez. Agora, mais. A tendência é, quanto mais equilíbrio existe, menor, 34. Então, mano, você que tava preocupado, lembra que você tava preocupado no começo do campeonato? Sim. Partindo disso, o Corinthians precisa de mais 16 pontos, viu, mano? Mas pera, isso aí o São cair. Paulo precisa isso de mais 18. É a média de agora, né? Não, é verdade, é bom fazer aqui. Nesse momento, tá não, porque é o seguinte, o 17º colocado, que cai... Tem 30% de aproveitamento. Sobre a capaz de, na última rodada, um time brigar pra não cair ou pra Libertadores, entendeu? Não, na rodada. Não, aí não, aí não dá. É, tá com medinho já, né? Tem medo, eu me perguntar, onde tá teu time, onde tá o meu, trouxa? Eu não tenho time não, aqui é jornalismo. É jornalismo. Que você não tem, é Sociedade Esportiva, Jornalismo, Futebol Mas, Clube enfim, e Regatas. Tem que ter paciência agora, é hora de abraçar o time, não é hora de ficar criticando, não é hora de ficar... entrando nessa pilha dos outros e arrumar casa, cara. Não tem jeito, tem que ter paciência. É muito difícil. Eu trabalhei muito... Tava fundamental preservar o Lucas Silva, né? Lucas Lima. Solete. Lucas Lima. Eu trabalhei na formação de jogador e o que é muito complicado é que você tem que entender o seguinte. Você lançar jogador novo do meio campo pra frente é uma coisa. Você lançar jogador novo num tipo de fogueira dessa, mas na condição de zagueiro, lateral, é difícil. Treme mais, velho? Não, é pela... A responsabilidade ele é muito maior, Sombra. Você pega um moleque novo, o cara lá na frente, ele faz duas... É porque moleque velho... Ele faz... Não, moleque... você tem moleque com 20, com 25, tem moleque com 18, com 17. Mas você pega um moleque desse lá na frente, ele perde 2 gols, 3 gols... Pra ele tudo bem, ele faz uma jogada de efeito, a galera vai junto com ele. O zagueirinho lá atrás, o moleque, se ele fizer uma merda lá e tomar um gol, pô, a casa cai pra ele. É a responsabilidade. E a torcida já rotula rápido, né? É muito difícil, é muito complicado. Então, moleque, zagueiro, pra você lançar, o time tem que estar redondinho, o time tem que estar legal. Então tem que ter paciência, não adianta. Mas o Paulo Ricardo foi mal ontem. Paulo Ricardo? É. O conjunto todo. Tinha um Paulo Ricardo. Paulo Ricardo. Mas não era você, né, Paulo? Infelizmente. Porque eu não jogaria contra o Fluminense também. Tá gostando? É legal ficar perto da Fernanda Lima, Paulo? Com certeza, ela é muito bonita. E eu, cada dia mais que olho pra ela, me inspiro. Isso, mano. E ainda vou morar com ela lá em todo mundo. Amado. Como assim, velho? Que foi, velho? Que é isso? Você viu o fantasma? O que você viu? Fantasma? É. O que é aquilo ali? É batom ali, é batom, calma. Que é isso, velho? Como assim? É porque o pessoal tá vendo a Bia tá vendo lá, o computador da Bia. Depois vocês falam que eu que vejo fantasmas. Pera aí. O computador da Bia parece a cabeçota. Ah, louco. Que é isso, velho? Olha lá, velho. Olha aqui. Que é isso? Batom? Batom isso aí? Rapaz. Pera aí, não, olha que coisa ridícula. Velho. Ô, peraí. Ô, velho. Você viu isso, mano? Batom, velho. Batom em forma de um... Uma das nossas assistentes de produção aqui... Aguinaldinho gostou, hein? A Bia. Tava aqui na tela, aqui na sala, batom, hein, vendo batons. Aí tinha vários batons. É o formato do batom, velho. O programa. É. Falou assim, meu, que é isso que ela tá vendo? Ele pensou que era um bisnagas, velho. A Domênica ficou manjando. Ela ficou manjando a cabeça do batom. Tua mãe? Ficou? Deu uma água na boca, né, Domênica? Tua mãe passou, não? Segue o jogo, segue o jogo, segue o batom. É doença aquilo lá, ô trouxa. Ô, RG, menina, não é batom, é doença, ô animal. Como doença? É uma doença que dá na cabeça. Olha que a produção, né? Do birimbau ali, ó. Olha lá, Benjinha. O que é isso? Olha lá, você gosta, Benjinha? É verdade. E tem três cabeçotas juntinhas ali, que gostoso. É doença, trouxa. Parece aquilo, parece rock, aqueles... parece. Dog roll. É batom sabor carne. Batom pra você, que é batom. Você gosta de batom sabor carne? É você que bota esse batom aí. Dizem que é batom, viu? Dizem que é batom, viu? Ô, Sombra, eu queria passar no chat do Sport. Olha, não é fácil, não. Ô, Pernambuquense. Que é líder do campeonato. Até mal de ver esse batom. Chupa vocês todos, capitalistas. Fala, Pernambucano. O Sport, que é líder, tá levando... O lateral Ferrugem pra lá. Essas são as manchetes. Hoje é aquele que era do Verdão? Que era do... Corinthians? Que era do... Ponte Preta? Dos corintianos. Chupa mas ele era mundo. Bom jogador, esse moleque. É que ele se machucou. Deu um azar. Aí você põe o Zeibers pra marcar ele? Zeibers ou... Zibert. Zibert ou Ferrugem? Lembra? Não era Zeibers? Não, Zeibers era um bar na Paulista. Zeibers era um bar? Era. Isso eu não me lembrava. Sim, é verdade. Usou o Ferrugem. Fala em vara, a lanchonete perto da tua casa, ela tá uma bagunça. Nossa, tinha WD, ah, é? Não, não sei, não sei não. Ah, mas é coisa de mané também. Vamos falar aqui da BV Financeira, vai. Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3788-3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Legal, é isso mesmo. Vamos então, momento sem parar. Agora é a hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook, Sem Parar Oficial. RG, o Jeová tá preocupado, tá um ponto só. Jeová, é sem parar, velho. Jeová tá preocupado. É, eu tô vendo, sem parar. E o meu também. Sem parar pra baixo. O Vasco, campeão carioca, tá na zona de rebaixamento. O Santos, campeão paulista, tá a um passo. É. Alô? Alô. Quem fala? Oi, Dodô. Ih. Olá. Oi, meu amor. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, não acredito. Quem fala? Amanda. Olá, Amanda, tudo bem? Tudo bom, Dodô? Não é você. Amanda do Rio. Caiu. Não caiu nada. Ah, que caiu. Fica quieto aí. Fala com a Amanda, ô trouxa. Ai, quero momento... de respirar, Domingo. Peraí, momento de emoção no rádio. Não tem uma trilha sonora. Você quer tomar uma água com açúcar, alguma coisa? Eu não tô gostando disso, não. Momento do tremendo, é sério. Não, mas por quê? Calma. Ó, o Aguinaldinho tá puto. Ninguém tá ouvindo. Ele não gosta disso, não, menina. Ele sai daí. Desliga. Sai daqui, desliga você, senão vou te dar uma moquita, hein? Desliga essa merda. Bom. Ô, Amanda. Amanda do que o nome completo? Amanda Silva. Silva, só isso, né? O que mais? Só Amanda Silva. É soba. Só isso, Bá. Soba. Soba. Soba. Soba, veja bem. Soba é comida japonesa, soba. Ele não soba. Soba, é soba. Soba. É soba, soca. E aqui é soba. Ô, oh, Amanda. Amandinha, e quantos aninhos? Ai, Deus, 30. Adeus, 30. É, Dodô já se empolgou. Aguinaldinho, 30. Aqui é Aguinaldinho. É o RG3. Olha. Sai daqui. Vai na frente da Subaré e vai sobe fazer bungee jump sem corda. Sobe daqui, ô trouxa. Vai lá falar com o... Dodozinho, Fé. Vai, vai. Aguinaldinho. Fala, menina. Oi, meu amor. Não tem amor nenhum, menina. Tem sim, eu não quero, Dodô. Pode ficar com ele, pode ir pra você. Ah, então gostei de você, menina. Você é uma querida. Tudo bem com você, meu amor? Tudo bem? Tudo bom. Você é casada? Não. Olha lá, hein? Não vem... Olha, não vem pegar meu berute, não, menina. Que berute? Sai pra lá você, ô trouxa. Não, não quero, não quero. Teu Beirute? Ah, Domênio tá mãe dele, né? O Dodô é o seu Beirutinho? É! Vou falar o Beirute já não. E o que você mais gosta de... É liso e alimenta bem. O que você mais gosta? É o roast beef, é o pepino? A maionese quando você aperta. Ô, Amandinha aí, quantos anos você tem? 30. 3.0, RG. Hoje, sexta? Sim. Oh, bem que alguém podia mandar alguma coisa pra nós, né, velho? Ah, é verdade. Uma espirra. Né? A mandar? É, alguém podia mandar. Não, pai, você deu uma piada, hein? Sensacional, salvou a hora. E qual bairro, Amanda? Vamos ver se o Benjamin conhece. É só inventar nome. Eu não vou inventar nada. As pessoas inventam, aí me prejudica. Nossa. Trouxa. Mandou um trouxa. Ela aí, seu trouxa. Trouxa. Não, pronto. Não, falou trouxa. Não falei trouxa. Coisa segura, de... segura agora. Manda educada. Exatamente. Eu falei pronto. Pronto. Ah. Então fala o bairro. Pronto, querido. Vai. Jardim, Monte Alto. Não entendi. Monte Alto. Monte não é Monte Baixo, nem médio. Não, Monte Alto. Oh, ela estava com a desinteria, hein? Eu, quem? Oh, Monte Alto, sensacional! Porque se não tivesse, fazia Monte Baixo. Mas é, olha, eu vou dizer, viu? Mas olha, o Jardim Monte Alto que eu conheço, Amandita, é Guarulhos. Ai, que lindo, chama ela de Amandita. Que fácil, viu? Cuidado, hein? É, eu gosto de Amandita, Ben? Hã? Eu gosto de Amandita? Puta, aquela Amandita é um veneno, né, meu? Aquilo você abre, aquilo lá... Cuidado aí, a filha do Paulo chama Amanda, meu. Ele vai achar que é quanto é bom. Mas a Amandita, quando foi criada a Amandita de chocolate, Essa fedelha ainda não pensava nem nascer. É bom aquela mandinha. Mas essa é a mandinha. É bom, é bom. É bom quando você deixa no congelador, velho. Deixa no congelador. É bom, mano. Vai ficar melhor. Pô, aquilo você come uma caixa... Bom, nossa, come fácil. É bom demais, velho. Nossa senhora. Você gosta mais disso ou de dadinho, velho? Você podia mandar. Não, dadinho é horroroso. Ah, é bem melhor. Dadinho é legal. Horrível. É bom, é bom. Não, não é Domênico, né, pai? Ah, o Domênico não é o quê? Vai pro inferno você. O que é pra você, ué? Pra mim, ele perguntou pra mim. Então. Mas pros outros é bom. Não, mas o mano perguntou pros outros, ele perguntou pra mim. Tá bom. Eu tô errado? Você perguntou o quê? Não, mas tudo bem, mas você tem um gosto também, eu vou dizer, hein? Ué? O Domênico gosta, ele defendeu. Você não gosta? Eu prefiro a outra. Não, estamos aqui pra preferir um outro. Se for preferir, eu também prefiro. Não, qualquer ser humano tem a mandita. Pô, aí não, mas aí também, pera, não, só um minuto. Não tem comparação, mas, só o Domênico prefere. Não, só o Domênico não, eu prefiro a mandita. Aguinaldinho. O quê? Aguinaldinho, vai pro inferno, Aguinaldinho, e você? Fala com a Amanda, você tá com a Amanda, vai falar com a Aguinaldinho. Vai pro inferno, Benjamin. Ô, doutor, pergunta qual é o nome completo dele. Porra, velho. Pergunta qual é o nome completo. Pode falar que você é o cara que não, manda. Mas, ô, Cátia, só um minuto. Qual que é o seu nome completo, Amanda irmão? Da Silva. Não, mas deve ter mais... Não, Amanda da Silva, não. Você falou? É, mas você falou? Silva. Hã? Não, eu falei Amanda da Silva, é Amanda Silva. Amanda Silva, não deu da. Mas que mais, irmão? Vocês estão colocando da, né? É Amanda Silva. Ah, vai que. Porra. Não, vai que nada. Mas tem outro sobrenome, irmã, só esse? Não, é só esse. Mas você é casada, solteira, Amanda? Eu já namoro. Falou. Hã? Só namora. Namora? Quanto tempo? Só namora. Vai fazer 4 anos. Quatro anos? É. Tudo isso? Tudo isso. E o mano então o mano tá no Guinness. O mano tinha uma promédia de estar no Guinness. O mano é o único cara no mundo. O mano é o único cara no mundo que vai completar bodas de prata de namoro. Mas eu tô junto só apenas há 9 anos. 9 anos não é tempo pra você conhecer uma pessoa assim a fundo, pra querer casar. Você quer conhecer a fundo o que é? Oceano Atlântico agora? Vai mergulhar? Tá amadurecendo a ideia de começar a namorar sério. Ô, mano. Antes disso, vai ver o preço do carrinho. Sabia que tá o preço do carro popular, o carrinho de bebê? Imagina, você não vê essas bolivianas carregando o filho aí? Você compra aquelas mochilinhas igual canguru, só que pras costas. Não, mas você não vai carregar seu filho numa mochilinha. Eu não, minha esposa. Mas nem ela, né? Acho que vai, por que não? Falar nos Estados Unidos, você com 150... É muito mais prático e tem a química com a mãe. Nos Estados Unidos, com 120, 150 dólares, você compra um carrinho de bebê, velho. Ô, meu, aqui... Melhor que o meu carro pra andar aqui. Caraca, com 120, 150 dólares. 3 pontos, um carrinho de bebê? Eu já completei boda de ouro com 3 mulheres diferentes. Tô, ela quer falar com você. Oi, Amanda, pois não. Eu sou, Sombra, tudo bom? Tudo, e você? Tá tirando pra todo lado, né? Peraí, mano. Oi. Não tá tirando pra lugar nenhum. Ah, como não? Você falou pode toda melosa. Tirar. Ai, todo. Depois você abriu pro Sombra. Aí você foi lá toda agora. Ai, me respeita. Eu não me abri pra ninguém. Gente, eu amo vocês todos. Ah, agora é isso. Agora tem todo mundo, não dá. Não dá o quê? Não, ou é um ou não é ninguém. Não, mas eu sou a Amanda que amava o Sombra. Sempre foi o Sombra. Ah, você amou o Sombra. Entendi. O Garanhão! É o Sombra Garanhão. Destroyer, velho. Que fase que tá o Sombra, meu Deus do céu. Sombra. Pois não, diga aí. A gente vai ou sair, então. Não pegou ainda, velho? Desde aquela época? Posso falar? Pode. Não, eu ia falar, meu, vamos falar de futebol, a gente tá falando sem parar. Não. Vamos falar de futebol, irmão. Sexta-feira. Você deseja o Sombra, não, você prefere a bola enfiada ou cruzada, irmão? Não, peraí, eu já desejei muito. Então, continua. Não, hoje ela namora, pô. Gente, hoje ele é um homem casado e eu namoro. Não, mas não tem nada pra ser. Ninguém tá escutando. Não tem nada pra ser. Ninguém tá escutando, pô. Mas, ô, Amanda, agora é sério, o que ficou uma curiosidade no ar. Quando você fala que desejou o Sombra, é no passado. Como diria Casseller, o pra sempre, sempre acaba. É, o pra sempre, sempre acaba. Foque nessa frase. Ô, Amanda, mas quando você fala que você desejou o Sombra, conte um pouco pra gente por quê, quando foi, o que passou pela tua cabecinha. Não, gente, da última vez que eu liguei eu falei sobre isso. Eu lembro. Não, ninguém lembra mesmo não, chega. Vamos falar de futebol? Lembro. Mas era paixão de amor ou de fã? Não, eu era apaixonado pelo Sombra. Ah, mas o que te fez deixou abrir de mão ser, deixou não, de não, ser. Não, antes a gente fez que abrir mão, o que te fez se apaixonar? É o jeito, é esse jeito culto do Sombra, educado, é isso? Educado? O que ele tem de educado? Viajado. Com corintiana, no caso. Nada, né? Acho que foi isso. Ele detonava as corintianas antigamente. E aí você gostava? E aí você tem esse prazer? Não era prazer, gente. Você queria se vingar dele? Não. Você queria botar ele na cama e se vingar, é isso? Masoquista, fala. Assim, tipo 50 ideia, tons né, de cinza. Aí, uma boa ideia? Era uma boa ideia, não era? Botar ele na cama e se vingar, falar seu baixinho, e maldito. O Sombra adora essas coisas. Baixinho, nojento. Gosta. E ele gosta de ficar de bruxo. Gente, não, não. Ô, Amanda, e tomar uma chicotada. Mas, Amanda, você trabalha com o que, irmã? Gente, pera. Você trabalha com o que, irmã? Não quero falar com o Catro, não gosto. Fala com quem que você trabalha, irmã? Então, eu não gosto do Catro. Então, gente. Tudo bem, você não gosta do Catro, só explica pra gente da onde... É sério, já passou. Da onde... Você trabalha com o que? Hoje em dia eu tô desempregado. Pô, se quiser trampar em rádio, acho que eu conheço. Ela tá no time. É um time que é uma torcida que cresce, essa aí. Pois é. Ô, Amanda, tá desempregada, é uma torcida que mas cresce. Mas conta pra gente, você ouve o Star 97 há quantos anos? Ah. Nossa, Benjamin, para. Há uns 13 anos. 13 anos. E quando foi que você falou assim, nossa, o Sombra é o cara? Ah, foi desde o começo, eu amo a voz dele. E você fez faculdade, ó? É ela. O quê? Fez faculdade? Não. Não. Mas o que te levou? Fala pra gente os principais atrativos que te fez se apaixonar pelo Sombra. O rádio, seu rádio não tem imagem, entendeu? Sim, eu vi você, Sombra. Ah, você viu? Eu vi você. Baixinho, não adianta correr, segura. Acho que eu gostava tanto, assim, do fato de você ser baixinho, São Paulino e marrento, que eu namoro exatamente com um São Paulino, que é mais baixo do que eu, e é muito marrento. Aí, você buscou Sombra em outra pessoa. Você pegou um Sombra cover? Acho que foi. Eu quero Royals. Mas é a mesma coisa ou não? Não. Claro. Mas se o Sombra dissesse assim pra você, larga teu namorado que eu vou fugir com você, você faria o quê? Olha, no caso, hoje em dia, assim, é uma tentação, viu? Nossa! Aí, amor, vai pra cima. Mas eu não posso fugir. Ah, eu não posso até... Pode sim, pode. Pode um pouquinho, vai e volta. Vai, o programa pode... Como não pode. Como que eu posso fugir e estar aqui todo dia 5:30? Não, vai às 8 da manhã, escuta. Vai às 8 da manhã e volta às 16 horas. Gente, 17:30 você tá aqui recuperado. Mas se o Sombra falasse assim... Mas não, tem que estar aqui na rádio de manhã. Ô, Amanda, se o Sombra... Passa por aqui. Se o Sombra falasse assim pra você, Amanda, mas eu quero ir amanhã no Morumbi contigo ver o São Paulo jogar, você iria? A gente vai. Aí, tá vendo? Caraca! Mas, ó, cara. Então, ó, se o Sombra... A moral dissesse, tá... Ó, vamos ver. Sombra Destroyer. Se o Sombra fosse sincero Sombra contigo, falasse assim, ó, Amanda, se o Sombra dissesse o seguinte, o Benja não é Benja não é mulher e vai comigo ver o São Paulo Morumbi toda hora? Ah, então tá bem. Mas, ô, Amanda, ô, que isso aí? Ô, Amanda, talvez... Ele mentiu duplamente, mas quando eu vou com ele, também não tô apaixonado por ele, não. Ah, mas você vai. Sombra, mas é de outra forma. Não, o negócio é o seguinte. Amanda te quer. Quantas vezes a gente não foi ver o tricolor no Morumbi? Ô, Amanda, então pensar uma vida a dois aí com Sombra pode ser um negócio um pouco inviável. Mas, por exemplo, se Sombra dissesse o seguinte pra você... Não é um pouco inviável, é completamente inviável. Não, sim. Mas se Sombra dissesse, quero passar um final de semana com você em Monte Verde. É que você falou da Cássia Heller, ela falou impossível. Como diria o Chorão, o impossível é só questão de opinião. Né? É verdade. Boa também, ó. Não existe impossível? A gente vai pensando frases das músicas. É. Mas o negócio é o seguinte. Amanda, se Sombra dissesse o seguinte pra você. Uma vida a dois com a gente hoje é inviável. Mas um finalzinho de semana em Campos ou em Monte Verde, você escolhe. Você topa ou não topa? Não, aí não. Ah, duvido. Não. Ah, imagina. Duvido. Não. Um vinhozinho. A menina é séria, mano. Um vinhozinho, um fundinho. Ô, Amanda, dá uma gemida aí pro Sombra. Que gemida, para. O Catra. Ô, Dodô. Oi, diga lá. Como você fazer? Eu já participei da... Lembra de encher a bexiga? Sim, lembro. Então, eu participei. Você já encheu a bexiga? Já. Encheu a bexiga? No palhacinho, sim. Eu também enche bexiga por sucção, menina. Enche com a tua mãe. Aquela vadia. Tá louco, Dodô? Que veio, Dodô? É muito mal, Dodô. Vai mal. Acho que a camisa de força tá muito apertada. É, tá precisando dar largado, é? Então toma um cartão amarelo pra ti. Amarelo, saiu barato. Obrigado, hein? Obrigado, bom, tá barato. É que foi, ele falou, eu já mandei, não tem problema. Mas deixa eu falar com a Amanda. Cala a boca aí, se você falar de novo, eu te choco de porrada, hein? Você sai daqui, Aguinaldinho. Pô, tem uma mulher que eu já vi com Aguinaldinho, velho. Por isso só faltava isso na minha vida, velho. Porra, um mané desse aí, um trouxa. Ah, tá bom. Você não colocou. Você não colocou tua fotinho colorida no seu, nos seus mídias sociais, sua fotinha não tá colorida. É. Eu não. O Fortinho, agora nem sei que esses trouxas estão fazendo isso aí. Que bobagem. Que é isso aí? Isso aí é o que se dane. Essa semana. Eu tô conversando com a Amanda. Se que esse papinho furado, velho. Love you, fala isso, com velho. A mulher, velho. A mulher love aí. Aí, mano, os caras aqui são tudo trouxa, velho. A menina lá, rapaz, querendo falar com nós. E os caras querendo... E sentar. É, não é com nós que ela quer falar, não. Não é com nós, velho. Mas não importa, velho. Fala com a mulher, bicho. Dá mais audiência aí, é que pô. Essa semana o Obama oficializou, né, a união gay. Ah, os casamentos gays. É por isso que colocaram o negócio? Não, sabia. No dia seguinte, o Facebook... Quem oficializou foi a Suprema Corte Americana. Mas quem manda é o boss, não, não, não, não, não. O Obama tem que obedecer a decisão da justiça. Ok. Né, só falar que é o Obama. Ele pode ser a favor. Tá bom. Ou Estados Unidos. Ele foi a favor. Por favor, não vira. Os Estados Unidos não sazona, não. Aí São Paulo pegou o clube, não. Aí no dia seguinte, Domênico, o Facebook pegou as fotos, todo mundo, a sua. Sim. Todas as fotos do avatar de todo mundo tava com colorido. Tava sim. Eu nem vi. Sim, todo mundo não. Todo mundo não tava, sim. Não. A minha não tava. Durante o dia, todo mundo tava com a foto. A minha não tava. Tava sim. Ah, é? Tava. Então aparecia pra outro, é isso? É, por outro. Pra mim, todo mundo tava foto colorida. Pra quem te vê, vê tudo colorido, mano. É. E o Domênico também teve Domênico a foto colorida. O Domênico vê todo colorido também. Eu não vi nada, não vi nada, não quero nem saber. Tá bom. E? Vocês gostaram, fica vocês com a fotinho colorida. Isso, mano, lá. O Domênico, é um fato que aconteceu. Puta, nossa, eu tô preocupado com esse fato. Nossa, velho. Não vou dormir por causa disso. Nossa, tá muito ruim. Ela quer continuar o papo com o som. O Domênico tem uma vida preta e branca, é triste. Não, preto e branco é Corinthians, é verde e branca. Ô, Amanda. Oi. Mas vamos falar aqui do Corinthians, é o futebol que você quer falar, né? Me diz uma coisa, o Corinthians começou a respirar, tá se reerguendo, o Mano já comemorando a posição de melhor paulista. Lógico. O Mano, como sempre, exagera um pouquinho, né? Não, mas onde eu exagerei? Um pouquinho? Por exemplo, você tem algum amigo que torça pro Sport de Recife, ou Amanda? Não, lógico que não. Você tem algum amigo que torça pro Atlético Mineiro? Não. Fluminense? Não. Grêmio? Não. Atlético Paranaense? Não. Ué, então, Corinthians é líder. Chupa. Minha guerra é contra você, cidadão. Minha guerra é contra o senhor também. Olhou pra mim, é isso? Também. Lógico, vocês são meus guerra, rivais. Guerra, não fala assim, guerra. Guerra, o mundo já tá tão triste, tão falou Dalai Lama. O bagulho é o seguinte, Domenico Gato. O meu objetivo é zoar vocês. Eu quero que vocês dane o restante da tabela. O Corinthians pra mim é líder, velho. É líder. Tá? O melhor paulista na classificação do Campeonato Brasileiro, apesar da sexta colocação, o Corinthians é o melhor paulista. E se o mundo acabasse hoje, como você costuma dizer, você ia estar enterrado na mesma vala que a gente. Mas ia estar zoando, ia falar que tava falando de vocês. Ah, ia estar zoando porra nenhuma. Mas, ô Amanda, qual que é a sua expectativa do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? Você acha que dá pra brigar por uma vaga de Libertadores? Você acha que não pega Libertadores? Você é mais otimista e acha que o Corinthians pode brigar pelo título? O que você pensa? Brigar pelo título, não, mano. Eu não consigo acreditar em título com a situação atual do nosso time. Mas a Libertadores, eu não sei. Esse campeonato tá muito ruim, tá? Nossa. Mas, ô Amanda, eu reparo que quando você fala comigo, você não tem a mesma alegria de que quando você fala com Sombra. Não tem nada a ver. Lógico. Não, mas é verdade, não. RG. A falar comigo, ela tá parecendo aquela dança em flor, aquele brinquedo lá, quando a bateria tá acabando, sabe? Que a florzinha, ao invés de ficar dançando, ela fica meio murchinha, assim. Como você vai vestir, amor? Mas é verdade. Você, quando fala com Sombra, fala, ai, Sombra, nossa, eu tenho vontade de ouvir Wonderful World. É que quando você fala com a pessoa que você gosta, você tem uma sensação de menta. Não. Entendeu? Hoje eu ouvi de manhã, RG, Wonderful World. Gente, não tem legal, nada a ver. Soletri. Não tem nada a ver, porque eu amo vocês todos. Tem que fazer assim, ó, Orlo. Mas você gosta mais do Sombra, não adianta. Ela ama porque, o estádio 97, o estádio coletivo. 97. Não, ela gosta mais de você, ela já falou. Não, eu não falei nada disso. Como não? Você não gosta? Não, vai, eu falei que eu era apaixonada pelo Sombra. E agora você odeia o Sombra? Não, lógico. Duvido não. Que você não fez uma montagem Sombra de cueca no seu quarto. Colou a foto do Sombra assim no lugar do rosto do Genechini. Aguinaldo, você já fez alguma montagem, Aguinaldo? Ah, eu já fiz. Já fez? Eu estou ficando com medo, menino. Tapinha até gosto, agora soco não, menino. Ô, Amanda, então olha, um beijo pra você, obrigado pela participação, tá bom? Obrigada, eu. Ligue mais vezes, viu? Eu espero que eu consiga ligar mais vezes, porque a última vez que eu falei com vocês, eu tava fazendo 24 anos, se eu não me engano. E hoje você tem? 30. 30? O que mudou a tua vida de 24 pra cá? Ah, não mudou muita coisa assim, não, vai. Você teve filho? Não. Engordou? Não. Perdeu pelo emprego. Contrário, mano. Pelo contrário, eu emagreci. Mas você fez lipo? Não, eu emagreci. Eu como pra tentar engordar, eu tô muito magra agora. Mas você perdeu algum membro ou foi... Perdeu algum membro? Mas pesa, gente. Perde uma perna, mano. Pesa... Mas a perna pesa pra cacete. Põe uma perna numa balança. Quanto, perna? Quanto pesa uma perna, mano? Ah, pesa muito, velho. Pesa muito, velho. Uma perna deve pesar, talvez, aí uns 12 quilos. Ah, não sei. Dependendo de quem. Depende da perna de quem, né? 15, 12. Ó, a perna pesa bastante, cabeça, por exemplo, deve a perna pesar bastante. Do Rude deve pesar 1 quilo. A do Domênico deve pesar 10. O crânio é o mais pesado. Eu tenho uma perna que pesa bastante. Irmão. Olha, a do Portuga, meu amigo, a do Portuga. É assim, precisa pegar aquela balança de Porto. Sabe aquela balança de pesar a carreta? O Portuga, você não sabe o que é perna, o que é cintura, o que é outra perna. Não dá pra saber. Portuga é o único cara que o crânio não pesa. Pô, mais. O Portuga me lembra, não é porque ele não tá aqui, porque eu falo isso quando ele tá aqui, o Jabba, do Guerra nas Estrelas. Ele parece o Ariat, velho. Sabe o Ariat? Ele parece o Jabba. Mas sério mesmo, vamos pagar uma drenagem pro Portuga. Ele drenagem parece o Geleca também, do Caçador de Fantasmas. Ah, é tá Geleia. Daquela, é, o Geleia. Aquela mangueira, que sabe aquele caminhão que diz, joga o concreto pra dentro do prédio lá? Mangueirão. Não, vou começar a fazer a drenagem no Portuga. Pedi Amanda, pra mulher, um beijo pra pescoço. Você. Manda beijo, Sombra. Manda. Gente, vocês não deixam a gente falar, é muito difícil. Vocês falam demais. É verdade. Mas você teve a chance de cantar o Sombra. Não, eu não queria cantar o Sombra. Duvido. Isso é bobo, mano. Olha lá, cantar, quando você era apaixonada pelo Sombra, que música você gostava de ouvir pra lembrar dele? Não tinha essas coisas. Não, tinha sim. Fala não, hoje. Não tinha nada. Qual música que você gostava? Não, é Jailbreak. Não tinha nada. Qual? Eu duvido que você, quando ouvia um Sampa Crio, você não lembrava do som. Não, para com isso. Não, não é impossível alguém ouvir isso e lembrar de mim. Eu quero falar de futebol, gente. RG, você não. Sabe o que é pior? Não, sabe o que é pior? Ô, Sombra. O quê? Oi. Deixa eu falar. Nossa, para, Rude. Na época que eu era apaixonada por você, quando eu te conheci, você ainda trabalhava com a Astrid. Ah, é verdade. Pois era nessa época que eu era louca por você. Ah. Eu conheci você antes do estádio começar. É mesmo? Eu já era apaixonada por você antes do estádio. Certo. Entendeu? Entendi. Puta, faz tempo. Você fala que eu venho só 13 anos. Isso é gás. Isso é gás. 17 não anos. É, sabe o que eu quis dizer? Eu quis falar. Gostava de você antes da fama. Antes de você ser rico. Não. Antes de você ser famoso. Mano, para com a besteira. Eu quis falar que é amor. Mas você vê que é uma moça sincera. Eu era apaixonada pelo Sombra, eu tinha 15 anos. Ah, tá vendo? Verdade. É coisa de adolescente. Então. Mas o Sombra nunca foi Papa Anjo. Você tem face? A produção quer saber se você tem face. Eu me toco pensando no Sombra. Você não gosta de Face? Não, eu não gosto de rede social, porque eu tenho namorado, eu sou muito ciumenta, então pra não namorado não ter, eu também não tenho. Não, peraí. Se não tem Face, é baranga, com certeza. Peraí. Se não tem Face, é baranga. Parou, Amanda, que eu ouvi uma voz feminina aí. O que foi a frase que eu ouvi? Eu me toco pensando no Sombra. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ó, mano, I touch myself. I touch myself. Gente, deixa eu mandar beijo. Peraí. Ô, gato. Eu gravei o áudio do sentado na porra da madeira e sempre ouço, me tocando. Ô, Amanda Cover, o que você falou? Que você faz o que, Gonzé? Gente, eu quero falar de futebol. Não, mas fala eu agora. Não, não, mas o que você falou? Eis que nasce um personagem. Não, mas é aí que tá, viu? Eu ouço o hino de São Paulo e me toco pensando no Sombra. Eu adoro tocar cavaco. Não. Caramba, Sombra, que fase que você tá, não olha. Não é possível. Vai lá, Amanda. Vou mandar beijo pra todos vocês. Pro Sombra. Olha, meu Deus. Principalmente pra você, Sombra. Obrigado. Um beijo pra você. Gente, eu amo muito vocês. Muito bom falar com vocês. Peraí, Amanda. Parabéns. Peraí, Amanda. Parabéns. Eu quero falar com a outra, a Amanda do Estádio 97. Benjamin, eu sou de Guarulhos. Cuidado, fala. Amanda. Amanda. Mas não é possível. Pera só, Amanda. Pera só um minutinho aqui. Pera. Amanda, quando você tá em casa. Oi. Quando você tá em casa, às vezes você chega mais cedo do trabalho. Sim. Você vai tomar banho, você ouve o Estádio 97? Eu ouço. Mas dentro do chuveiro eu ponho meu rádio. E quando o Sombra fala, o que acontece? Eu pego o chuveirinho. Ah, olha o que você vai falar aqui, esse horário, rapaz. Eu pego o chuveirinho e faço ducha. Olha o horário, rapaz. Ducha russa. Ducha russa? Mas que ducha isso? Ducha russa? Amanda. Eu deixo minha menininha muito boa. Ah, não é possível, RG. Você deixa o quê? Ô, Amanda. Eu deixo a minha menininha muito louca. Mas olha a Amanda aí no ar. Ô, Amanda. Oi. Mas é só quando o... Por exemplo, quando eu falo Domênico, então, manda RG... Sabe o que eu gosto de fazer? Eu deixo no programa... E fico me tocando dentro do bidê. Que é isso? Olha isso? O horário, ó. Olha a Amanda no ar aí. Ô, Amanda. Ô, Amanda. aqui, faixa indicativa aqui, emprego. 18, tá escrito. Amanda. Ah, desculpa, senhor. Amanda. 18. Mas ouvinte pode falar. Foi menos. Peraí, Amanda. Fala, Benjamin. Não, não, você é Amanda legal. É a Amanda legal. É a Amanda. É a Amanda legal. É a Amanda legal. A Amanda que tá do outro lado é cheia de dedos. Meu nome é Amanda. É Amanda. Ah, é Amanda? Eu queria que você falasse. Explica um pouco esse detalhe. Eu queria saber o verdadeiro... Como é que você deixa tua menina doida? Olha. Eu toco cavaquinho. Deixa eu falar uma coisa. Peraí, Amanda, deixa eu falar. Legal, porra, porra, mano. Eu toco cavaquinho na minha menina, faz até o som. Nossa. Como que é o som? Mas o teu cavaquinho você só toca quando é o som, é que fala, Amanda? É, com certeza. Era o Domênico antes, mas hoje... Não era, não. É, era sim. Eu conheço o Sombra antes, eu já ouvia ele já, eu ficava seguindo ele na rádio aí. Deixa eu falar. Aí eu ia no banheiro do metrô. A moça quer falar. E a menina ficava doida também? É, pra descarregar. Nossa, posso falar uma coisa? Não. Fala, Amanda. Posso sim, Benjamin, fica quieto. Amanda, nossa, que é muito legal. Deixa a Amanda falar. Ah, mas é óbvio, né? Ela tem uma coisa que eu não tenho que você gosta. É tesão. Nossa. Ah, então. Deixa eu só falar uma coisa. Gente, eu tava gravando isso pra mostrar pro meu namorado. Agora eu nem vou poder mostrar pra ele. Tá vendo? Que barbaridade. É o que você faz, Benjamin. Que o Rude tá falando. Como é o Rude, Amanda? O meu sonho é meu namorado junto com o Sombra. Olha lá. Fica assim, Amanda. Eu faço mais rápido que isso. Faz mais rápido, como é que é? Ô, Amanda, um beijo pra você. Obrigado, viu? Obrigado, beijo, Amanda. Desculpa por eles. Valeu, obrigado, Amanda. Um beijão. Beijo, beijo. Tchau. Desculpa as brincadeiras. Não, vou falar igual pra você. Desculpa a brincadeira, o quê? Vou falar igual pra você. Frase, essa entra como uma das top 5 do ano já. A frase é: eu deixo minha menina doida. Vamos pro momento sem parar. Segundo ouvinte, hot, três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar até no seu celular. O Marcos da Singapura adorou a Amanda. É Amanda ou Amanda? Caiu. Vamos trocar de linha, vamos lá. Mais uma vez. Segundo ouvinte do momento separado, Dodô. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É Félix. Ô Félix, tudo bom? Tudo bom, Dodô? Tudo bom, Félix do quê? Godoy Lopes. Félix Godoy Lopes. E aí, quantos anos, velho? 2.6, Dodô. RG. Sim. 2.6 hoje, sexta-feira. E não tem trânsito, segundo o Benjamin, aqui na Paulista. E aí? É, não, hoje tem. Ele falou que não tem. Você tá louco? Eu vim aqui pra ele semana passada. Não! Hoje tem. Ah, ele falou que não tem. Eu cheguei e falei, 5 minutos, a Paulista, até de lá pra cá, vazia. Ah, tá vazia hoje. Semana passada que tava cheia, né? A hora que eu venho tá vazio, viu, RG? A hora que eu venho, quando não tem manifestação. Hoje tá meio de, devagar. Tá. Mas o velhinho, opa. Teu time tem te deixado Félix ou Tristex? Ah, sensacional! Alô? Ele tá morto, hein? Ô, Félix. Oi. E o bairro aí, velho? Quero ver se o Dom Benjamin Corleone, se ele adivinha. Pô, você falou isso, eu até me emociono, mas não inventa bairro. Não, Vila União. Vila? União. Faz a força, né, velho? É. Não, deixa eu te falar. Vila União não é um bairro que só tem um nome. Tem um em Guarulhos, tem um que é famoso que é Guarulhos. Ah, não é isso, mas, não. Não, então, mas é isso que eu tô te falando. Mas tem vários Vila União. É difícil. Tem Guaianazes, tem Vila União. Quantos andares? O quê? Ou é difícil? Não, mas é verdade. Vila União é um bairro que não dá. Tem um monte. Tem Guaianazes, tem Guarulhos. Então, o que eu moro aqui é perto da Sapopemba aqui. Então. Sapopemba, é o. Eu falei, Guaianazes pra Sapopemba é ali. E com esse frio hoje, o Sapopemba, hein, velho? Pemba! Ah, sensacional! Agora, como ele chama? Eu esqueci. Félix. Ô, Félix. Oi. A gente tem agora, depois de 15 anos, de 16 anos de programa, nós temos uma gata trabalhando com a gente com aqui. Com certeza. Que é a Amanda. Oi. É. Quer trocar ideia com a Amandinha? Ô, a Amandinha aí fez a gata. E há um pouco aí, a mandinha. É problema essa mandinha, hein? Ai. Quase que ela sobe no telhado. Amanda, faz uma sabatina com o Félix pra ver se é teu número. Quando fala errado. Faz uma sabatina com o Félix pra ver se é teu número. Eu sou de Marvin Gaye. Ô, Félix, tudo bem com você? Tudo ótimo. Fala problema de novo pra mim. Fala de novo, fala. Você é casado? Não, eu tô solteiro. É mesmo? Isso. Xoxoteiro. Há quanto tempo você tá solteiro? Ah, já tem uns 2 anos. Mas é opção? O que é? Sim. É? É, o que você curte fazer no final de semana? Assim, tipo... Ah, depende da pessoa que eu tô junto, né? Por exemplo, uma mulher de Guarulhos. Aí eu ia tocar um cavaquinho com ela. Ah, olha aí, Amanda. Eu prefiro cuíca. Mas, ó, como você quer que eu me vista pra você, hein? Ai, pô, aí do jeito que você quiser. Tá bom, eu vou de Havaiano. Tá. Aí esse é muito fraquinho esse. É, não é um cê, bom paquerador. Você dava um tapa véio. Na camurça com ela, velho? Opa! É, ó, passa o chaveco pra mim, deixa eu ver se você... Ah, oi. Vai, vê se você consegue fazer ela gemer. É, passa o chaveco aí. Ah, pô, aí é, fica complicado, pô. Por quê? Ah, tem... A família tá em casa, né? Não, é, cai, cai pra, não, fala baixinho e cai pra dentro, vai. Pode nada, ir no motel. A família tá em casa, aí é molhado. Eles estão escutando? Pô. Tá, tô escutando. Pede pra não escutar, vai. Quantos centímetros tem? Ah, oh. No frio tem uns 16. No frio? Porra, cacete. Dá pra fazer. Olha, hoje tá bravo. Dá pra fazer de 5? E o senhor falava que o meu programa é que vem. É, olha que Maria. Coisa, hein? Olha aí, hein? Olha a bandinha. O que foi, não vi? É, rapaz, que coisa, hein? Fala o time aí, ó, brother. É palestra, Dodô. É nóis, palestra. Que é isso, velho? Olha, essa Mandinha vai destruir corações aqui no estado. Vai. É fácil, né? É cachorro, Twitter, aqui, bicho. É lazarenta, né? Lazarenta. Amanda, rapidinho, fala o teu perfil de homem. Porque o programa aí tem bastante cara que ouve a gente. Qual que é o perfil de homem que você gosta? Das características? Né? Hã? Baixinho. É, homem com personalidade, né? E... com impulso e que lidera. Eu gosto de homem que lidera. Você gosta de homem que o quê? Que lidera. Lidera? E que gosta de ir para os Estados Unidos também. Pô, tem um com esse perfil aqui, hein? Olha. Pois, hein? E a saroba grande. Tá? A gente agradece. Olha, gente. Olha que vai pintar candidato pra caralho aí, viu? É e ô, Amanda? Tem algum contato aí, se os caras quiserem te mandar foto pra você? Você tá disponível? Você tá namorando? Você tá casada? Eu tô disponível no Tinder, né? Meu namorado não sabe. Então, só tá a foto do meu olho lá. Qual do qual olho? Qual olho? Qual não, olho? Não, meu olho... O esquerdo ou o direito? Olho. Meu olho castanho escuro. Ah, sim. Então, assim, eu tava com a foto da minha unha, agora botei do olho, tá? Ah. É Amanda Guaru. Amanda, e qual que é assim, o teu lazer? O que são as coisas que você gosta de fazer? Eu gosto de passear no Parque Ecológico, sábado à tarde. É muito gostoso ir lá. Tem muitos homens fazendo musculação na madeira lá. Na madeira? É. Você que faz. Você faz, não faz? Mano? Treino. Aí, mano. Você já viu aqueles que fazem abdominal? Quantos anos você tem, Amandinha? Tenho 30, né? Ah, você tem 30 também? É, uma disposição de 20. Ai, meu Deus do céu, tô velho. Esse é o legal de estar no 27 é isso, né? São 16 anos no ar, né? É. Você acha? Cara pinta uma coisa quando você nova. Acha que Deus, não velho. Tem mais nada pra acontecer, é assim, aparece mesmo. Essa gostosa dessa Amanda. Essa Amanda é boa. Não, ela é boa, hein? Como nossa é nova boa, integrante do estado no 27. Ó, ela veio como externo ninho hoje. Mas ela manda bem, gente. Vai bem, né? Vai bem. Ah, só pra dizer que já tem uma Amanda Guaru no Twitter. Tá, já tem? Você tá brincando, já tem? Coitado da menina. Ai, ai, ai, ai. Já tem? Amanda o quê? Coitado da menina. Amanda Guaru. Amanda Guaru. Putz, aqui na vida. A cor do cabelo dela tá meio errada aqui, meio... tá meio vermelhado. Ah, meu Deus. Ô, Félix. Oi. Ah, como diria o RG, agora seu Palmeiras só te deixa Félix, meu Félix. Essa foi boa, hein? É, no momento tá me deixando Félix. É, rapaz, tamo aí. Duas vitórias aí, deu um... subida no time aí, agora pega a Ponte Preta. O que você tá achando aí, cara? Você acha que essa subida de produção do Palmeiras é o treinador, não? Ah, Dudu, eu acho que sim. Acho que o Oswaldo tá muito fraco, Dudu. Agora o Marcelo chegou lá, parece que o time agora tá com um pouco mais tática. Já entendeu? Deu tempo dele aparecer? Dois jogos, três aí? Ah, acho que sim, Dudu. Você assistiu um jogo do Palmeiras na época do Oswaldo lá, parecia um montuado de cara no campo, pô. Mas agora também. Tá um pouco mais tático, sei lá. Algumas coisas mudaram você assistindo o jogo do Palmeiras. Quem tava acostumado a ver o jeito do Oswaldo treinar e o Marcelo dessa vez, mano, você percebe algumas mudanças aí. Não sei se ainda surtiu tudo efeito, mas algumas mudanças você percebe. Não, eu acho que isso daí é claro. Uma das coisas, por exemplo, o Grêmio. Quando o Grêmio pegou o Corinthians, Domênico Gato, tinha Saiu do Filipão, tava aquele contexto ruim, enfim, e assumiu o Roger. Já mudou, né? Mudou da água pro vinho, cara. A postura do Grêmio naquele jogo foi totalmente diferente. Então, querendo ou não, o Marcelo Oliveira, quando ele chegou, ele já pega, tudo bem, você fala, ah, o elenco às vezes tem uma deficiência aqui ou ali, mas o cara consegue, não é com relação só à parte técnica da coisa, não é só a parte tática. O cara muda, às vezes, aí no trato com o jogador. O cara vê uma postura diferente, às vezes aí é o jeito do cara treinar, é o jeito do cara falar, sabe? O jogador às vezes se identifica aí mais. Encaixa, né? O jogador às vezes entende melhor o técnico. Isso muda, cara. Eu acho que em pouco tempo não dá pra atribuir, talvez, aí todo o sucesso do Palmeiras. Não, isso aí também. Ao Marcelo Oliveira. É. Tá certo? Mas uma boa parte, sim. Que mudou, mudou. Mudou. Já não é mais o mesmo time. Quando você vê, mano, o time jogando, por exemplo, com o Oswaldo, o time ele rodeava muito o adversário. Sabe aquela coisa que vai. É, mano? Hoje vai chutar mais. Aí gira de um lado, gira do outro e tenta achar um espaço. Hoje. Mais objetivo. É, né? Mais objetivo no sentido até de chutar para gol. Se abrir uma brecha, os caras estão chutando. Tanto que o Palmeiras fez o primeiro gol no São Paulo, de um chute do Leandro Pereira de fora da área, que desviou num jogador e prejudicou o Rogério. E o gol contra. O Egídio, né? Então, o Egídio que chutou fora da área agora, vovó, não, que desviou também ajudou. E o Robinho deu 3 chutes, que 2 quase entraram também. Então, mas quando o Oswaldo tava, vovó, não sei se vocês viram isso, pelo menos. É o que eu mais percebi. O Palmeiras não chutava em gol de fora da área. Não chutava, e hoje tá chutando. E é o que tá acontecendo também. Outra coisa muito interessante... Conjunto da obra, é o astral, né? O Palmeiras, quando ele joga na base do contra-ataque, com o Oswaldo, ele demorava muito pra chegar lá na frente, na base do contra-ataque. O Palmeiras, ele chega muito rápido. E chega com 3, 4 jogadores muito rápidos, chegando já com chances claras de fazer gol. Eu não sei, eu pra mim, é isso aí, isso sim é o dedo do treinador. Sabe o que ele fez também? Né? Ele botou o Rabinho... de ponta esquerda no lugar do Dodô. E ajudou bastante. Porque, né? Ele já pensa na possível entrada do Cretos Chiqueira com o Cretos Xavier. É isso, com o Robinho. Ele no meio, pode o Rabinho. Ser, pode ser, e o Robinho aberto? Bem. É, porque o Zé Roberto entrou no meio e o Rabinho saiu do Dudu e o certo. Rabinho foi pra esquerda. Pode ser, é uma. É uma boa, né? É uma outra. É variamento. Formação, né? variamento. Variação! Variação, ó. Mais do que isso. Então, ele pode variar aí de acordo bastante com o adversário, né? E no decorrer do jogo, ele pode também fazer isso. E tem um outro jogador que também vinha bem, né, do Oswaldo, que não teve oportunidade ainda com o nosso treinador, o Marcelo, que é o Kelvin, né? O Kelvin, ele entrou bem e tal, e agora não tá tendo oportunidades. Acho que ele perdeu espaço, viu? Não sei, o Dudu retomou ou não? Ô, Dudu, você acha que o Kelvin não seria melhor que o Dudu, mano? Dudu não tá jogando nada, ah, Dudu. Tá bom. Ah, eu acho que tá o Dudu, eu já tenho uma outra visão. Eu acho que o Dudu, é que foi criado aí uma expectativa muito grande, porque o Dudu foi o jogador que o Corinthians queria, o São Paulo queria, e acabou vindo pro Palmeiras. Então, isso tudo se cria aí uma expectativa muito grande em cima de um jogador. Que é um jogador bom, ele não é ruim, ele é bom. Sim. Não é craque, não é nada acima da média, mas é um bom jogador. Mas acho contra que o São Paulo e o Chapecó, ele foi bem. Sim, ele foi bem, ele tá indo bem. Acho que. Ó, em 2014, Jojo, o Palmeiras, essa altura, ó, com 14 rodadas, tinha 12 pontos. Hoje com 10 já 14? Tem 15. Caramba, já tem mais. Pelo menos isso. Tá pelo bom. Menos isso. Ô, Félix, um abraço pra você, deixa seu palpite pra Ponte e Porco. Ah, acho que vai ser uns 3-0 pra nós, hein, Dudu? Tomara, hein? 1-0 já tá bom, velho. Ah, vai ser uns 3-0 pra nós. Ficou 3 menos ainda, mas 1-0 já tá bom. Então ganhando, tá bom, cara. Ótimo. Valeu! Vou mandar um abraço aí pro Mano aí, pro Benjamin, que eu assisti ele lá no... Um abraço, fotos, obrigado, velho. Valeu, irmão. Programa, hein? Obrigado, galera. Um abraço pra vocês mesmos aí. Valeu. Obrigado. Alô, aí, pera, Amanda. Ah, Amanda foi no banheiro. Um abraço. Amanda foi no banheiro. Manda um abraço. Beijo pra Amanda. Mano. Tá mandado. Quer ser mandado? Tá mandado. Selinho ou beijo de língua? Beijo de língua, pô. Boa, bom dia, gosta. Isso aí, cai pra dentro. Um abraço, alô, valeu. Estádio alô, 97, um momento valeu. Sem parar. 3 ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar. Alô. Alô. Quem fala? Aqui é o Carlos do Carmo Milaré. Como é que é? Como é que é, Carlos? Do Carmo Milaré. Não sei Milaré. Se é o mesmo, mas a gente tinha um ouvinte Milaré antiguíssimo no programa. Não sei se é ele. Bom, era o lá. Quê? Nós tínhamos um Milaré, um ouvinte nosso desde as antigas, que mandava mensagem, ligava. Sou eu mesmo. É ele aí. São então... Paulino? São Paulino, já fui com sono no Morumbi. Ah, eu lembro. É ele mesmo. Ah, tá, então tá. Eu. Puxa vida, consegui falar com vocês hoje. Bora, conseguiu. É isso aí, velho. Que tava aí muita loucura. Vocês inventaram beleza. Hoje não tá fácil a coisa não, viu, velho? É, Milaré. Foi muito bom, viu? Não tá fácil a coisa no São Paulo também, né, Sombra? Não tá, né, cabal? Nós estamos aí há uns 6, 7 anos numa draga danada, né? Ganhou aí título, tudo mais, tá vendo? Coisa chata. Doutor, é muito chato. Baixou só um pouquinho o volume do rádio, por favor. Novidade do dia. Novidade do dia, Milaré. É que o Rodrigo Caio não vai pro Atlético de Madrid. Houve uma reunião entre os dirigentes do São Paulo e Rodrigo Caio e chegou-se a um acordo. Por empréstimo, o Rodrigo Caio não quer ir para lugar nenhum. Isso é bom, só hein? Vai se, por um lado é bom, porque fica, a meu ver, um bom jogador dentro do contexto do futebol brasileiro atualmente. Muito bom. É ruim, porque não entra os 40 milhões de reais que o São Paulo tanto precisa, né, Domenico? Então, são dois lados aí. Agora, aquela coisa, né, dependendo da sequência do campeonato e da falta que poderia fazer o Rodrigo Caio ou do que... Ou não, é que vai se chegar a uma conclusão, né? Olha, é melhor ter tido dinheiro, é complicado. Não dá pra saber ainda. Ô, Milaré! Diga lá! Me diz uma coisa. O Osório, hoje, em entrevista coletiva, mostrou que tá bem chateado com a situação. Aí, mas, ó, não sei com quem eu posso contar, não sei como que eu posso montar o time, né? Me diz, mas ao mesmo tempo ele mostrou que você é um cara que não se entrega, que vai batalhar, né? Me diz uma coisa, qual que você acha que é o tempo de paciência do torcedor do São Paulo em relação ao trabalho do Osório? Infelizmente, o Wiener, eu gosto muito dele, mas o Wiener tem um avião lobo, ele fez uma fofoca, pô, não é na reportagem, desculpa. Eu achava que ele não devia ter feito o que ele fez, não. Chamou o Vitor Birner de Leão Lobo? Leão Lobo. Fim de cortiça. Essa reportagem, ele é um cara muito sério, puta. Só que ele perdeu pelo menos 20% da minha consideração hoje com essa reportagem. Mas por quê? Mas você tinha fundamento. Eu não gosto muito do Mano, mas o Mano tem razão no que ele falou aí, pô. Eu sempre tenho razão, é que você não dá o braço a torcer. Tá vendo? Ele cora mais um argumento pra ele não gostar. Mas o que aconteceu, velho? Fechando o saco. Eu adoro quando o Mano fala de economia, então dá vontade de rasgar meu diploma. Mas ó, deixa eu te falar. Em que você discorda de mim quando eu falo de economia? Não. Alô? Fala, Milaré. Pode falar. Achei que tinha caído aqui. Não. O Wiener pegou uma conversa que ele deve ter desabafado alguma coisa aí, tipo da boca pra fora, tá? Tocou em letra redonda, pô. Isso aí eu não gostei, não. Isso aí eu achei que o Wiener deu uma cavocada, viu? Agora, não, já entendemos. Agora, vou dizer uma coisa. Se existe alguém que não é culpado por nada dentro do São Paulo, mas é o Wiener. Não, é claro. Às vezes é, porque se o cara joga uma polêmica desnecessária no ar, ele cria uma situação, um contexto desfavorável, sendo que não haveria necessidade. Olha, ou não? Que maldade. Acho que não, mas é verdade. Não que ele tenha feito por mal. É porque a fofoca é inerente a ele. Bom. Ele gosta mesmo quando dá umas pedradas. Inclusive, ele jogou uma fofoca sua na mídia, Benjamin. Tem que tomar cuidado, cara. Não, mas é porque. Não, mas eu vou defender o Vitor Birner. O Vitor Birner, pra quem não sabe, além de blog de futebol e tudo. Deixa do saco, não, mas o cara abraçou uma ideia. Não, mas o Vitor Birner tá com um blog, não sei se vocês sabem. Não. Já faz coisa de 2 meses, só que ele não assina Vitor Birner. É V.B. VB. VB. VB. E ele faz só bastidor de televisão, de novela. O Vitor, sério? É verdade. É VB de Vejo Bem. Não, de Vitor Birner. É verdade isso. Não, mas o blog do Vejo Bem. Ele tem um blog dele que tem mais de. Futebol, o lado esportivo dele. Não, mas tem mais de 2 milhões de acessos por mês. E ele só fala de. Você quer saber de malhação? O Birner? Sim, senhor. Não acredito. Nisso. Entra lá, blog do VB, que você vai cair direto. Mas e o esportista? Eu vou fazer propaganda no portal. E como esportista? Não, vou ver isso. Eu acho que em termos de São Paulo. Não sabia, não, meus amigos. É verdade. Sabe disso não, mas hein? Isso não é de futebol. Sabe disso como não, esportista. Hein? Agora, o blog do Vitor Birner... O que ele acha da novela Babilônia? Você leu o blog? Então, é só você ver lá. Eu não curto essas coisas, mas ele se especializou nisso. Tá bem pra caramba nisso. Se colocar, por exemplo, se colocar no Google, VB, Babilônia... Blog do VB. É que ele não assina Vitor Birner, mas não é escondido em ninguém. Tem mais de 2 milhões de acessos, tá ganhando dinheiro pra caramba. Tem certeza disso? É mesmo. Bom, você quer acreditar, você acredita. Não quer, você não vai saber. Agora, do São Paulo, o Vitor Birner é um dos caras que mais conhece bastidor de São Paulo aqui. É o Vitor Birner, viu? O o Birner sempre esteve muito bem com o São Paulo, sempre gostei dele. Porra, hoje eu fiquei muito decepcionado. Você não entendeu por que você ficou decepcionado? Eu falei no começo do programa, Domenico, às vezes o Osório, dependendo da forma como ele falou, às vezes foi até tipo em tom de desabafo, andando pelo gramado, falou, putz, se eu soubesse, hein, tá louco. Bom, mas aí, às vezes, ué, pode ser chutando uma garrafa d'água, ou então falou, pô, tem que conversar aí, com esses caras aí. Mas o cara tá colocando uma situação que aconteceu. Mas você nunca desabafou? Mentira. Você nunca desabafou, talvez, aí falando algo que você nem pensava em fazer, mas que você tava ali no momento aí em que você tava de cabeça quente e acabou falando? Tudo bem, mano. Pode ter sido assim. Mas aconteceu, ele não mentiu. Aí o tá. Milare... Ele tá nervoso porque o cara mentiu. Fica lá, mas olha, em relação ao Osório, eu acho que esse é o momento do seguinte. Se existe alguém que precisa de muito apoio no São Paulo, chama-se Osório. Osório precisa de todo o apoio do São Paulo Futebol Clube, da torcida do São Paulo Futebol Clube. É um cara que vem com novas ideias. É um cara que, por exemplo, eu sempre imaginei que deveria ser assim. Ele falou assim, agora, por exemplo, quando aquelas bolas alçadas na área, dizem, né, a prática dos treinadores brasileiros, a maioria é aquela marcação por zona, ver quem tá perto, não sei. O Osório falou, não, eu tô mudando tudo, o certo é cada um marca o seu, né? Ou seja, então ele tá implantando... Uma coisa, Sombra, que você também tem, uma coisa que se chama liderança servidora. É. Uma coisa muito moderna na administração atual, que ele pratica muito isso também. Ele tem essa conversa, humildade, de estar sempre processando os assuntos. Então eu acho que ele é um cara estudado, é um cara com boas teorias dentro do futebol, com conquistas na prática no futebol colombiano. Se o São Paulo contratou ele para ter até o fim do ano que vem para desempenhar o trabalho, acho que o torcedor do São Paulo, e mais do que nunca a direção do São Paulo, tem que dar todo apoio ao Osório. O torcedor do São Paulo, se tiver resultados adversos aí, tem que relevar isso, tem que deixar o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar e ele tomar conhecimento daquilo que ele quer fazer e daquilo que ele vê que os jogadores podem proporcionar para ele. Não adianta ficar nessa do resultado imediato. Não adianta. Quando você contrata um técnico desses, você tem que pensar num trabalho de médio e longo prazo. De médio e longo prazo. E quem sabe dentro desse plano agora, até pela necessidade de trazer alguns jovens para cima, não acaba surgindo algumas novas esperanças. Lógico, o Santos, eu não vou dizer que é o mesmo caso, né? Assim como o Aidar fica falando, não, mas em 84 eu puxei os minutos do Murumbi, etc. Então, legal, Aidar, bacana. Só que era uma outra época que o São Paulo tinha Careca, Oscar, Dario Pereira e Pita no time. Né? E o Aidar, na época, desculpa, Sombra, ele pegou um negócio que veio do pai dele, Dr. Henri Aidar, que foi o presidente anterior. Não. Não. Era o Dalora, o anterior. Antes do Dalora foi o Galvão, e antes do Galvão, o Henri Aidar. Não pegou do pai dele, não. Não, mas o Galvão e o Aidar eram amicíssimos, pô. Ah, mas na época era, mas depois teve um racha político lá dentro de São Paulo aí que... É, não era amigo dele, não? É mentira, amigo? É, Galvão. É, isso é mentira. Mas então, ô amigão, assim, então naquela época lá, você vai subir jovens, mas o São Paulo subiu jovens, assim, com a experiência de alguns de qualidade, né? Pô, Pita, olha o Pita, Careca, Dario Pereira, precisa falar mais? E tinha uns outros coadjuvantes muito bons... Nelsinho, Zé Teodoro, né? O Bernardo que veio do Marília, o Bernardão. Então, assim, tinha ali um terreno melhor para os jovens crescerem, né? Mas, quem sabe, não tem nenhum Diego e Robinho aí na base. Não tem nenhum Diego e Robinho ali, pelo que a gente vê, né? O São Paulo tem que segurar a do Osório igual o Inter segurou a do Aguirre. Exatamente. No começo, os caras queriam arrancar agora, a cabeça do cara. Não vai surgir nenhum Diego e Robinho no São Paulo, mas pelo menos pode surgir. Diante da necessidade, acaba surgindo algum jovem ali para ajudar, né? Agora, com uma coisa que fica nítida, hoje é difícil apostar que o São Paulo possa concorrer. Apesar da pontuação tão exprimida, impossível hoje pensar que o São Paulo concorre a título diante de tanta desorganização, falta de salário, né? Diz que diz, aí fica complicado, né, Milaré? Complicado, não tem jeito. A bagunça está muito grande lá dentro. Infelizmente, essa continuidade, esse continuismo aí do JJ deixou a gente meio complicado aí, viu? Ah, agora só uma opinião aqui, eu sou São Paulino. Ô Dodô, e aí, você tá sumindo, Dodô? Tô fazendo muito show aí, graças a Deus. Tá rico já ou não? Não, a gente não consegue, tem muita pensão pra pagar aí. Quantos filhos você tem, Dodô? Olha, não chega a ser um catra, né? Mas eu tenho. Na primeira formação do Pichote eu tenho 3 e dessa nova eu tenho 2. Mas a gente vai juntinho, vai fazendo amor. Ó, você falou um negócio de São Paulo, tem total razão. Você é São Paulino, né, Dudu? Com certeza, São Paulino aqui. Pá! Agora é o seguinte, ó. O torcedor de São Paulo tem que ir domingo, né? Tem que apoiar, porque não tá lutando isso. Mas tem que ir. Pô, o São Paulo tá ali na frente, pô. E outra coisa, hein? São Paulino tá muito bom. É, não, não, mas é verdade, pô. Ó, e outra coisa, hein? O jogo do domingo não é fácil também, né? Pega o Fluminense. Pega o Fluminense, hoje então, nada é fácil. É verdade, tem que apoiar, tem que cantar, tem que parar, mas São Paulo tricolou, pá! É nóis. Você vai no jogo, então? Ah, cara, eu vou ter show esse dia aí, mas eu fico lá assistindo lá. O pessoal tá tudo na banda, é o pandeirista também, é? Quem que é? O cara do pandeiro também. É pandeirista? É, o Jorginho, é. O Tibúcio também, lá na ativa também, é. E eles ficam assistindo São Paulino, né? A gente fica lá falando, às vezes você tá no show, eu vou falar, agora eu vou cantar aqui pra vocês, saudade de nós. Aí eu vou lá curtir rapidinho, quanto é que tá São Paulo aí? O cara fala, tá ganhando 2-0, aí eu volto e canto. Tá certo. É isso aí. Obrigado pela presença, viu, valeu, Dodô? Valeu, tamo juntinho. Ô, Milaré, palpite São Paulo e Fluminense. Aqui em Tricolor. 6-0 pro São Paulo. 6-0? 6-0 pro São Paulo. Então tá bom. E, ó, da última vez você ligou, cara, 7 de dezembro de 2006. Cara, eu com vocês desde 2002. Olha aí, rapaz, 9 anos atrás, hein, Milaré? O que, que mudou a tua vida nesse espaço aí? Qualquer coisa, meus filhos ficaram mais fanáticos, eles eram estudantes, hoje são diretor de empresa, então é mais ou menos por aí. Tá certo, e eles são bons em economia que nem humano? Não, a área deles é outra, é marketing, é projeto corpo. Aí foram ganhar dinheiro. Tá bom, então. Tá certo. Eu e o mano. Tá certo. Milaré, só vou trabalhar lá no seu escritório. Bom, muito bom falar com vocês mesmo. Só pra atualizar, só pra atualizar. Cada dia mesmo, o Benjamin cada dia mais chato porque tá ficando velho. Nossa, o Benjamin tá irritante. Ah, mas legal é você. Você também é bacana pra diabo. Não, o Benja depois de velho, meu Deus, hein? Insuportável, hein? Falou de coração? Não. A opinião dele... A opinião dele eu quero que se dane. Ah, Benjamin! Não, não, não. Me preocupo com a sua. Dele que se dane. Não, mas é verdade. O cara não tá no dia a dia dele. Você tá. Você tá. Ô, Tricolor, só... Não, eu quero ouvir da boca do Sombra. É de coração, Sombra? Já falou que não, porra. O Sombra não disse nada. Não, não, não. Nada. Pegou o caminho, achei o caminho agora. Ô, desculpa. Tricolor, só pra atualizar, o bairro e a idade. Idade é 63. E o bairro? O bairro é Tupancim, Barueri. Jardim o quê? Barueri. Jardim Tupancim, em Barueri. Obrigado. Valeu, velhinho, um abraço. Valeu. Tchau. Valeu, Milaré, ouvinte antigo do Estádio 97 com a gente, fechando mais um momento sem parar do Estádio 97. Você precisa ir pro jogo, pro estádio, não quer ir de carro? Meu, tranquilo. Você vai precisar de táxi pra comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado, baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar, sem parar em todo lugar, até no táxi. Agora o narigudo, que tá velho e irritante, vai falar da Honda. Oi, amigo. Você tá aí no trânsito, parado... o tempo passa, e você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, né não? Lógico. Então chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida, hein? São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês, viu? Viu só como é fácil, não falei? Cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Então, chegou a sua vez. Agora você trabalha, você se mata em trabalhar, teu dinheiro lá tá contadinho, dinheiro suado de ganhar. Não vai fazer seu consórcio em qualquer lugar que você vê por aí. Consórcio, amigão, é Honda. Então não fica aí parado, não. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E o ouvinte, que ligar aqui no Estado 97 e falar a seguinte frase... Chegou a sua vez, consórcio é Honda, vai ganhar um boné legal pra caramba da Honda. É isso aí, um abração pro Fábio Tadone, pro Danilo Pisani e pra toda a galera do consórcio Honda. É, olha, segunda-feira aqui no Estádio 97 é uma grande novidade, um negócio bem legal aí pra vocês, ouvintes do Estádio 97. Aguardem. Estádio 97 tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas, pro fim do mês, o lançamento da segunda edição do Avião do Estádio 97. Estádio 97, que vai te levar pra assistir o show. É, Estádio 97 vai te levar pra ver o show do YouTube em Barcelona. Olha aí, fique ligado, a segunda edição do Avião do Estádio, hein? Só isso? Pouca coisa. Não é o ouvinte do Estádio 97 que terá o prazer de ver o YouTube. O YouTube terá o prazer de ver um ouvinte do Estádio 97. Sensacional, e vai ficar naquela hot zone ali, na red zone. Boa. Né? HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Um abraço aí pro Marcão da Singapore, também pro Juan. Grande Marcão. Da agência catalana. Amanda de Guaru. Oi, tudo bem? Você tem notícias do Corinthians? Que a Amanda de Guaru é Corinthians. Eu tenho, só se você der uma gemida. Pra... Quem é uma gemida? Não, mas ah, então fala um pouquinho mais. Ô, Amanda, pede pro Sombra assoprar a bexiga. Amanda de Guaru. Ai. Amanda. Ó, então. Amanda. Espera que eu vou aumentar o fone aqui, vai. Cuidado, hein, Sombra. Amanda. Cuidado, hein, velho. Rapaz. Faz assim agora, ó. Aquece a voz. Olha. Imaginei a gente numa obra agora. Numa obra. Mexendo a massa. Mexendo a massa. Em cima do andaime? Numa obra ouvindo o Jorge Carmelo, né? É, com certeza. Teve ouvintes que falou que eu ouço a rádio do Carmelo, é verdade. Ó, o Corinthians... A menina tá doida ou não? A menininha? É. Daqui a pouco vai ficar. Isso é um lixo, velho, você não vale nada. Se o Sombra falar um pouco mais, como é que vai ter um tamborim, não? Como é que é? O cavaquinho? Tocar cavaco, não. Brasileirinho. A voz do Domênico te arrepia? Ele é muito velho. Bom, ó, Corinthians joga domingo contra o Goiás. Do Mano te assiste? Ah. Bracinho dele. Mas ele demorou muito, né, pra pedir em casamento. Eu gosto de ser amante, né? Então, assim, ele namora aí. Oi, Dodô. O Corinthians joga domingo lá no Serra Pelada. Dourada. Serra Dourada, Amanda. É. Isso, tudo bem? Tudo bem? Ó, e sobre o Théo Gutierrez, o presidente falou... Que não vai entrar em leilão, né? Então, assim, ele falou, a conversa com o River existe, fizemos uma proposta, estamos aguardando uma resposta. Então, e o River declarou, a resposta do River foi que a proposta do Corinthians foi vergonhosa. Ah, deve ter sido, né? Porque não tem dinheiro, né? Todo mundo quebrado por aqui. O Corinthians, ele quis colocar no rolo aí uma duplicata do Boca, velho. Mas, mano, vem cá. Você vive falando aqui, né? Tipo assim, ó, tem que mandar pros argentinos um lanche e um quiçá. Os caras não aceitaram. Os caras não aceitaram, assim, não. Olha, vamos fazer o que aquele tal de Mano do Estádio 97 fala. E mandaram lá um lanche e o quiçuco pros caras lá. Mas o problema foi essa porra dessa Copa América, Sombra. Ninguém conhecia o Théo Gutierrez, né? Mas aí o cara jogando do lado dos caras ali, o maluco começou a ganhar destaque. Aí tá começou louco, a pintar a proposta. Então, aí, o Gutierrez na Copa América foi tão bem assim? Não, não foi tão bem, mas a partir do momento que ele joga uma Copa América, ele tá invisível. Ele tá, ó, gente, uma Copa América que tinha Messi, tá certo? Uma Copa América que tinha uma série de jogadores argentinos ali, o Di Maria, certo? Tá certo? Não, mas é verdade, o Benjamin tá me olhando com uma cara esquisita aqui. Não, vou te falar um negócio. Mas, gente, Corinthians vê não a seleção da Argentina. Nada. Mas vê a seleção da Argentina, Messi, Agüero, Tevez, Di Maria. Então, mas o Corinthians não tá querendo trazer o Messi, você tinha aqui na seleção brasileira aí, você tinha o Neymar. Gente, eu acho que nunca, em toda a história da Copa América, os holofotes da Europa estavam virados pra cá como estiveram nesse ano de 2015. Bom, a Copa América nunca teve jogadores aí do porte aí do Neymar e do Messi. Sim, mas o Théo Gutierrez não é. Mas é que tá, o cara tá jogando do lado do Falcão, velho. Tá do lado do Falcão Garcia. É, chama Falcão atenção. Garcia, Falcão Garcia tá acertando com o Chelsea, velho. Sim, tu, o Falcão Garcia também não fez uma Copa América, também não fez nada demais. Mas são jogadores, mas aqui na Europa, eles têm um destaque. Quando vieram pra cá, os europeus continuaram a acompanhar. Sim, mas não tem nenhum time de ponta querendo levar o Théo Gutierrez. Não sei. O Sport não é time de ponta. Benjamin, você sabe que Portugal funciona muitas vezes ali como uma ponte para um outro grande clube. Funciona como uma ponte. Eu continuo achando que o Corinthians não perdeu nada. Não vejo nada. Olha, eu vejo nada. Eu também não vejo nada. Eu também não gosto desse cara, não. Eu não acho que o Theo Gutierrez seja um novo Batistuta, Benjamin. Não acho mesmo. Concordo. Acho que 3 milhões de dólares ainda não é uma quantia também absurda. Por mais que o jogador já tenha 30 anos, aí 31 anos de idade, vai fazer 31, acho, não é uma quantia absurda. Mas se o Corinthians não pagar, tem o Sporting de Portugal, que é o cara. Tá certo. E que mais, Amandinha? Tem alguma coisa aí do Corinthians? É, vai jogar domingo lá no Serra Pelada, né? Serra Dourada. É, isso. E é isso. Vai ser na vovó, Amandinha, trocando as bolas? Não, na verdade eu troquei porque eu quis. Mas ah, porque... sexo. Lembra, é, tudo que lembra também, sexo, isso. Você dá uma... Você é sacana, hein, Amandinha? Isso. Isso, é? É. Se você tivesse que fazer aquele filme 50 Tons de Cinza, quem tá que você levaria pra fazer com quem você? Quem apanharia era meu namorado. Ah, como é o nome dele? Contrário. Como é o nome dele? Não posso falar. Ah, não? Não, posso falar que ele vai me reconhecer, né? Por isso que eu falo que aqui eu sou Amanda Nudez. Ah, é, é. Amanda Nudez? É, a ideia do ouvinte, a gente vai indo aqui, eles vão dando ideia, né? A gente vai que vai. Nudez. E é isso, o Corinthians é isso, viu, mano? E tem outra coisa aí, viu, Amanda? Ai, desculpa. É, a polêmica é com relação aí ao Sheik e Guerreiro participarem do jogo dia 12 aí contra o Corinthians. Esse jogo aí no Campeonato Brasileiro já vai acontecer daqui a pouco aí, a 13ª rodada. Mas existe aí um acordo com o Flamengo para que esses jogadores não joguem. E no contrato do Sheik e do Guerreiro existe uma multa caso houvesse uma rescisão para que eles não atuassem durante o tempo de vigência do contrato. Agora eu não sei aí a legalidade disso. Eu não sei se isso daí é viável juridicamente do Corinthians acionar os jogadores, caso eles descumpram esse acordo que estava lá no contrato. Era uma cláusula contratual. Se houver, talvez aí, Domênico Gato, presença desses dois jogadores, o staff do Guerreiro já disse que ele não jogará. Mas a diretoria do Flamengo estuda a possibilidade do Sheik estar em campo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele também já não está liberado pelo Corinthians? Então, RG, é assim. Os dois tinham um contrato. O contrato do Guerreiro ia até o dia 31 e o do Sheik ia até o dia 15 desse mês. Dentro do próprio contrato, existia uma cláusula que, caso houvesse uma rescisão contratual, os jogadores não poderiam atuar contra o Corinthians dentro desse período de vigência. Mas esse contrato morreu. O contrato morreu, mas dentro do próprio contrato, mesmo ele rescindido, tinha essa cláusula afirmando isso. Aí passou a ser verbal. Então. Porque não, esse contrato já era. A se partir ele do tem momento um que existe uma rescisão, não, Flamengo... então, mas aí que tá. É que o vínculo dos jogadores ali era com o Corinthians. Não existe dentro do contrato do Flamengo a hipótese deles atuarem ou não contra o Corinthians. Isso aí não existe. Então pode ser não existe o nome Corinthians dentro do contrato dos jogadores para com o Flamengo. Então existe o verbal aí. É isso que o Corinthians não, mas pode estar alegando. O Corinthians, RG, ele alega que dentro do contrato antigo dos jogadores existia uma cláusula que, em caso de rescisão contratual, mano, entendi, mas eles aí não poderiam atuar. O Flamengo vai falar, amigo, o contrato velho, eu quero que vocês se lasquem, pô. Me interessa o contrato. Mas, mano, posso fazer uma pergunta? Sim. Você fala, Amanda. Tudo bem? Tudo bem? Você acha que o boca a boca ainda funciona hoje em dia? Ah, acho que muitas vezes sim. Você não acredita no boca a boca? Eu tenho certeza que funciona. Notícias do Corinthians aqui com Amanda Guaru no Estádio 97. Oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem mensagens. Eu tô confuso. É Amanda Nudez ou Amanda Guaru? Como é que é isso? Aí vocês... O gozado é isso, né? Hã? Não, o gozado é isso que os ouvintes vão sugerindo. E vocês também, vocês que sabem. Mas o que, que você adotou? Não, eu... Que o que você prefere? O que o Sombra escolher. Ah, o negócio é com o Sombra. Ah, ela gosta do Sombra. Ah, a parada é com o Sombra. Isso. Então decida aí, Sombra. Sombra, a Amanda tem um negócio comigo, o Aguinaldinho tem um negócio com o Dodô. Não, não. E vão se formando os casais. Não, não, não tem nada comigo não, filho. E eu tenho um negócio com a Reve. Reve. É, olha. Cláudio Carçudo, tava sumido, hein? De nada. Saímos dessa, hein, mano? É, não, mas queria arrumar os personagens pra vocês. Calma. Não foge, não. Calma, viu? Que o Portuga vem segunda. Fica tranquilo. Que eu não brinco mais, viu, a GP? Senão você ia ver, viu? É, graças a Deus, imagina. Olha aqui. O Luizor. Galera, saudades do Tobias. Oi, Tobias, boa noite. Eu também. Fala aí, Tobias. Ó, o Tobias tem uma pergunta pro Benjamin, porque ele é corintiano também, igual eu. Fala, Totô. Responde, Benjamin. Vai lá, Benjamin. Eu não entendi a pergunta. Não, peraí. Como você não entendeu? É que ele falou esse microfone aqui tava desligado. Fala aqui nesse aqui, meu. Eu tô com dor nas costas, ele fica no ombro, ele tá engordinho agora, meu. Tá complicado, né? Como engordou, Tobias? Ele tá engordadinho, meu. É. Viu as roupas dele, meu? Os botões tudo saindo, a barriga pra fora. Vai lá, fala aí. Ah, Beijo, eu acho que ele tem razão, hein, meu. O que você acha, Narigudo? O que você achou? Eu acho que ele tá certo. Tá certo? Inclusive, eu tentei entender agora, eu achei que ele tá com a razão. Tobias vai aparecer na TV, viu, Sobra? Porque a gente foi ontem no programa do Danilo Gentili da entrevista. Eu não sei qual dia que vai pro ar. Ah, você foi lá ontem? Não, ele falou que houve a gente e pediu pra eu falar como eu. Entendeu? O Casão. Falar não, como eu. O Casão falar. Então eu queria. Que rolo, hein? Você foi o Calção, foi o Tobias e o Rudy foram no gravar o Danilo Gentili. Ele é fã do programa, ele falou que houve. Então, aproveitar pra dizer que o Danilo Gentili é uma das melhores coisas que apareceram na comunicação do Brasil nos últimos anos. Sensacional. É o cara é bom, o cara é bom. E aquele legal o programa dele. O programa é bom demais, é bom demais. E outra coisa. Aquela sacanagem que ele fez com a entrevista da Dilma é maravilhosa. Sensacional. Aquilo é maravilhoso. Fiquei até preocupado, falei assim, meu, olha, fiquei preocupado por ele. É Sombra, muita gente não vai se lembrar, né? É, que mas, nada, né? Mas há muito tempo atrás, quando ele ainda não estava na televisão, ele só fazia o stand-up, né? Ele teve aqui no programa do Palhacinho, sabe? Com nós, conversando com a gente aqui, batendo papo. É, ele é muito bom mesmo. Bom. Muito bom. Ô, Bruno Soares, o Benjamin é muito mal educado. Fica tossindo no microfone. Eu falei pra você, pede desculpa. Eu estou. Pede desculpa. Eu estou com muita dor de garganta. Mas tudo bem, se você tossir ao vivo. Dor de garganta, você tem problema de saúde, Ben. Ou eu venho ao programa ou eu não venho. Eu não consigo hoje. Não, tô com muita dor de garganta. O tempo tá ruim. Quando você tô com muita dor de garganta. No microfone, você tem que pedir desculpa. Então tem que deixar meu microfone desligado hoje. E eu só falar que eu vou abrir pra falar. Dá uma olhada na garganta dele, vê o que tá atrapalhando. Abre a boca aí, Benja. Nossa, quanto pus. Dá uma pincelada aí, mano. Tá com pus, dá uma pincelada aí. Uma pincelada aí. Três meses de antibiótico. Ô, velho, quando isso você era do tempo do Columbiazol. Sim. Hã? Opa. É, dava uma. É. Não? Aquilo dava uns. É horrível. Nossa. Sombra. É, uma outra informação aqui, cara. Porra, é que quando isso acontece no futebol. Fala, mano, VM. É nóis. Inclusive, um abraço pra galera aí do blog aí. A galera do blog VB. VB. É, eu sei o que você vai falar agora. A galera não. É legal. A galera, e tem o staff, ele tem staff por trás. O blog é o blog do Vitor Birno, que é o blog VB, blog do VB. Mas é só bastidor de televisão. Eu sabia que ele tava pra lançar um site, porque ele é um it boy, né? Mano, pior, cara, tem gente que tá achando que eu tô brincando. Eu não tô brincando, não. O Vitor Birno tem esse blog há mais de 2 meses, chama Blog do VB. Ele descobriu um filão, porque ele tem um monte de amigo ator, essas coisas e tal, e ele tem informações de bastidor, quem tá namorando com quem sai com quem. Rádio, TV? Só TV. Só TV? Quem vai fazer novela, sabe, quem vai apresentar programa, emissora que tá contratando, que tá demitindo. Cara, ele acertou um filão, ele continua fazendo o blog dele de futebol, que é bom pra caramba, e ele tem esse blog do bebê. E fofocas e o tem que diversificar, tá certo. Ah, o direito dele tem mais de 2 milhões de acessos por mês. Mas o que eu ia falar aqui, Sombra, diga, mano. Esse assunto quando envolve futebol, a gente acaba comentando aqui. É verdade, porque é a nossa legal você falar, mano. Mas eu acho que a gente tem que salientar aqui também o que aconteceu hoje, Sombra. O que aconteceu hoje, mano? Na página do Facebook aí do Jornal Hoje, eles postaram uma foto aí daquela moça lá, muito bonita e competente, aquela a Maria Júlia Coutinho, sabe aquela menina moça do tempo. Maju. Ela é negra, Sombra. Sim. Porra, cara, infelizmente ainda temos no Brasil pessoas tão idiotas, cara, sabe? Pessoas tão cretinas. Ah, tiveram preconceito. No comentário xingaram aqui, Sombra, de várias pessoas ali que acabaram comentando nessa foto da menina. Porra, ofensas, mas ofensas escabrosas, cara, escabrosas. Olha, eu não entendo mais aonde vai parar isso aqui, viu? Estamos em pleno ano de 2015, Domênico Gato. Em pleno ano de 2015 e pessoas ainda com uma atitude deplorável como essa. Esse tipo de comportamento aí, há cerca de, sei lá, 70 anos atrás, beleza, as pessoas, era grotesco, era cretino. Beleza não. Não, mas era uma mentalidade imbecil, porque infelizmente em alguns lugares do Brasil... Eu ainda beleza, mas eu entendi o mano que não, ele falou. É porque em alguns lugares do Brasil, Domenico Gato, a gente tinha ainda uma mentalidade nazista, sabe? Pessoas que vieram de outros continentes, que lá era bonito fazer isso. Exato. Antigamente a discriminação fazia parte, infelizmente, de muitas pessoas. Hoje ainda faz, porque a gente vê em pleno ano de 2015 uma atitude grotesca, nojenta e escabrosa como dessas pessoas. Então, querendo ou não, Domenico, há 70 anos, esse tipo de comportamento, não vou dizer que é legal, mas era comum para muitas pessoas, o que era um absurdo, né? Também. Mas com o passar do tempo, o ser humano ele tende a evoluir, ele tende a melhorar, mas parece que não. Ó, Domênico, lê alguns comentários da forma como puseram aqui, pessoas que têm coragem de se manifestar dessa forma contra uma pessoa. Eu te mostro. E tem uma outra cor, cara. Eu te mostro. Trouxa, nossa, mas é um absurdo. Por causa de cor de pele, as pessoas ainda se manifestam dessa forma. Eu te mostro. Colocar em xeque a competência da menina por causa de uma cor de pele. Ué? Meu Deus, cara. Eu te mostro o meu Twitter. Meu Deus, eu o mundo mostro... tá acabando. Não, eu te mostro o meu Twitter semana passada, que o cara perguntou pra mim se minha mãe tava em Auschwitz ainda, se ela, se tava na câmara de gás ou não, se não mataram tudo. Tá brincando? Se só... Não. Então, um trouxa fez isso. Não, mas eu tenho um desses. Você trouxa procura. Não, desculpa, é um imbecil. Ah. Eu tenho 10 por semana. Eu tenho quanto você quer por semana? Mas você dá, dá andamento? Eu dou, eu encaminho, tem uma delegacia. Não, mas você tem caminhado e aí, tem resultado? Acho que não acontece nada, hein? Porque não é possível, cara. Não, eu tenho até guardado, tenho a foto do cara, tem o nome do cara, ele fala abertamente, rindo. E aí, tua mãe tá em Auschwitz? Foi pra câmara de gás ainda ou não? E beleza, porra, hein? Hitler não matou todos os judeus ainda? Eu tenho 10 por semana, gente. É nojento, cara. É nojento, nojento mesmo. É. Sabe por quê, Domênico? Ainda mais o Brasil, que é um país muito longe. O Brasil, né? É o país da diversidade, é. Domênico Gato. O Brasil, ele teve uma miscigenação de raças, sabe? Exemplo, é, o cara pensar assim... Teve agora essa semana aqui que teve o negócio da... Não foi um só não, viu? Da aprovação da maioridade penal. E aí quando teve em dois turnos a coisa, né? A primeira eles não aprovaram. E quando aconteceu isso, aquele deputado Jean Willis lá, que foi ex-BBB, ele foi extremamente infeliz também. Bicho, ele colocou, é isso aí, não tem que aprovar mesmo, seus homofóbicos. E começou a colocar um monte de coisa, cara. Como se quem fosse a favor fosse homofóbico ou qualquer outro tipo de coisa, cara. Nós tamo, eu não sei o que tá acontecendo, cara, no Brasil, Angê. O mundo tá ficando... O José Peixoto todo dia falou uma coisa na Jovem Pan, cara, que eu tava ouvindo, e foi extremamente feliz. Falou assim, o ser humano com esse negócio da internet, ele está ficando podre. Podre. É isso que tá acontecendo. Você não sabe o que tá acontecendo? Jesus, cara. Você vive num país preconceituoso. É só porra, isso. Velho. É brincadeira, cara. Porque... Ah, mas não deveria ser, né, RG? Isso Brasil, que fizeram, cara, com a moça aí, né, mano? Ah, é um absurdo. Não é. O que fizeram... Não é exclusividade do Brasil. Não, não é do Brasil. Você vê lá o Daniel Alves, né? É. O negócio da banana. Não, mas você vê N casos, né? No futebol. Estados Unidos fora tem uma crise futebol, grande. Nos Estados Unidos. Tem uma crise porra, grande lá. Tá igrejas frequentadas por negros sendo incendiadas. É. Bom, continuando aqui com as mensagens através do aplicativo do Reinaldo Badiali. Sensacional a Amanda Guaru do Estádio 97. Sem dúvida foi o dia que eu mais dei risada ouvindo rádio. Criou-se um personagem. Obrigado. O Moisés Rodrigues. Me rachei com a Amanda agora. A Amanda do estádio é F. Nego Bravo aqui, olha aí. Quem é? O Felipe Nascimento. Foram mal educados e desrespeitosos com a Amanda. Imagina. Mas com qual Amanda? É, comigo, né? Agora precisa saber como é. Pô. Deixa eu ver quem mais aqui que mandou. O DJ Fire. DJ Fire falando Ducha Russa. Achou engraçado o Ducha Russa. Ducha Russa. Ele deve conhecer, né? Pode. Será que ele conhece? Ai. Que número é o seu sutiã? É grande, viu? É grande? GG. Eu não tenho muita noção de número do sutiã. Deixa eu dar uma olhada ali, deixa eu ver. 46, 48. Não, 44. É silicone isso aí, mano? É natural? Não, é natural. Tudo natural? Tudo natural. O Sombra tem cara de homem que tira o sutiã com uma mão só. Especialista. A travinha atrás vem com uma mão só. Especialista. Ele puxa o velcro e... Não, é com o canino direito. O Osni Ferreira, sou palmeirense. Boa. E aqui está o significado de Zona do Agrião. Zona do Agrião, gíria futebolística, significa grande área, perto do gol. Zona do Agrião, é, mano. A expressão na Zona do Agrião é uma gíria do futebol que se refere à grande área e cuja criação é creditada a João Saldanha. O significado da expressão está relacionado ao cultivo do agrião, uma vez que a hortaliça deve ser plantada num terreno que retém uma grande quantidade de água. Sim. E no qual as pessoas precisam se mover com cuidado. Entendi porque a área, a zona do agrião. Porque antigamente os gramados ficavam mais careca na grande área. Sim. E quando chovia, ficava com mais empoçada a água ali. Por isso, zona do agrião. Zona do agrião. Esse tal então, João Saldanha era bom, hein, velho? Ô, Amandinha. Era zona bom o João Saldanha, velho? É, ele escapou, né? Escapou ele, do quê? Ele queria tirar o Pelé da seleção, né? Ficou com o Pelé não enxergava. Ah, você acha que o Brasil não ia ser campeão em 70 se não tivesse o Pelé? Não sei. Claro não, que é, te massa. Não sei não, RG. Oh, sei. Só... Hã? Era um time massa com o Pelé. É. O Pelé era o cara, né? Só respeito pelo homem ali, hein? Só o respeito dos adversários. Não dá pra tirar isso, não sei não. Estádio 97 tem oferecimento da Honda. Oi, amigo. Você tá aí no trânsito, parado. O tempo passa. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, né não? Lógico. Então chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida, hein? São parcelas a partir de R$ 94 por mês, viu? Viu só como é fácil, não falei? Cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Então, chegou a sua vez. Agora você trabalha, você se mata de trabalhar, teu dinheiro lá tá contadinho, dinheiro suado de ganhar. Não vá fazer seu consórcio em qualquer lugar que você vê por aí. Consórcio, amigão, é Honda. Então não fica aí parado, não. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E ouvinte, que ligar aqui no Estado 97 e falar a seguinte frase. Chegou a sua vez, consórcio é Honda, vai ganhar um boné legal pra caramba da Honda. É isso aí, um abração pro Fábio Tadone, pro Danilo Pisani e pra toda a galera do consórcio Honda. É, agora o Mano vai ensinar você como ficar bem barbeado pro fim de semana, né, Mano? Opa, com certeza, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele, velho. Sua pele não vai ficar quebradiça, sua pele não vai ficar áspera, cheia daquelas brotoeiras. Nossa senhora, que coisa horrorosa. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai dar uma checada agora na axila, velho. Não vai estar aquele cheiro de mendigo molhado. Nossa senhora, velho. Vai estar cheirosinho, cheirosinho. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Então vamos a mais ouvintes, 3284-7097, oferecimento da Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br, inscreva-se, amanhã tem prova, hein, inscreva-se. Também Eliar, além, muito além da partida. Oferecimento também de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esse aqui é o Estádio 97 da Energia, vai tocar o Asdrubal, Dodô? Vamos lá. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Clodoaldo Guedes Ferreira. Hã? Clodoaldo Guedes Ferreira. É isso? Alô? Alô? Clodoaldo Guedes Ferreira, é esse o nome? Isso. Quantos anos, Clodo... Clodoaldo? 4.3. Tô bom, LG. Hoje, 4.3, o que você acha hoje? Clodoaldo? Clodoaldo. Clodoaldo? Clodoaldo. Nunca se Ferreira na vida. Ah, sensacional. Jogou muito. Jogou muito. Jogou muito. Essa é verdade, RG. E salvou, qual é o... Domingo. O RG que salvou. Salvou isso. É, o RG salvou. E qual bairro aí? Essa, o Benja mata rápido. Mata rápido? Rápido. Vai. Zaira, Jardim Zaira. Como? Jardim Zaira. Mauá. Isso. Ixi. Matou mesmo, matou. Nossa, rápido, hein? É, inclusive eu estarei hoje, Mauá, que vou eu e o Robertinho. Aonde? Aonde você vai? Eu e o Robertinho aqui da rádio. Ah. Tem um pico aí que o Robertinho come os hambúrguer que ele faz. Já viu? Quer ir lá comer lá? Nossa, o Robertinho mostrou, a gente, vamos nós dois, hoje saindo do programa. Tá. Vamos comer aquele hambúrguer que ele tem lá em Mauá, já viu? Cuidado. Qual a chance dele estar tá lá, mano? O Robertinho disse que em Mauá não tem nem hamburgueria? Ei, Robertinho? Mano. Qual é a chance do seu Benjamin acabar o programa e ir pra Mauá comer um hambúrguer com o Robertinho? Existe chance negativa. Segundo o Robertinho, não tem chance porque lá não tem hamburgueria. Tem, então tá, você vai, pergunta pra ele. O Robertinho tá aí. Cadê o Robertinho? Tá aí. Cadê ele? Tá aí. Tá. O Robertinho falou que o hambúrguer lá, eles caçam a presa. Eles colocam, eles colocam aí o pão embaixo da barriga ali do bicho e depois a outra parte em cima. Eles fritam o cara com isqueiro, assim, ó. Aí, ó, aí pode entendi, ser gato, entendi, pode ser cachorro. Entendi. Eles assam assim com isqueiro ali, com pão embaixo assim. E morde o bicho. Meu Deus. Hambúrguer aí, nós... Qual que é a hambúrgueria bom aí, Mauá? Você sabe aí, ô Zaira? Um tal de Rotos Burger aqui, meu. É esse mesmo. Qual é? Rotos Burger? É esse mesmo. Rato. É esse mesmo. É o Rotos Burger. Rotos Burger? Isso aí é da energia ligada da cidade, hein? Opa, tá, tem como fazer uma armação aí, o Jorge Carmelo e a Rotos Burger? Jorge Carmelo. Rotos Burger, velho. E a Amanda aqui perto. Você vai trazer a Amanda aí? A Amanda tava aqui. Cuidado, hein? Ela é ouvinte da rádio, já conheço. É, ela é. Certeza. Eu só queria falar, Domínio, que você é o cara mais imparcial desse mundo. Vai começar. Olha, eu não... Porra, meu Deus. Aí tá, eu não falo nada. O ouvinte que fala por mim. Vai a voz do povo é a voz de Deus, cara. Resposta, eu sou mais imparcial. Que se foda a opinião dos outros. É isso aí, meu velho. O que importa é o ouvinte. Ele falou que se escuta. O ouvinte é que fala, eu acredito no ouvinte. É. Porque quem é que dá audiência pra você? Você acredita ouvinte, no 20 ouvinte. Ou no 30, velho? Não? Cê, com certeza. Nenhum dos dois. Com certeza. Tá certo. E o time, brother, qual é? Sobe e no palestra. É nóis, sempre, verdão. Parmeira, Jojo. Com certeza, vovó. Que alegria. A vó tá com sono. E aí, cara, você... Como eu e a vovó aqui, a você vovó também sentiu que o Marcelo já começou a trabalhar aí no já time tem do Palmeiras? Já tem o dedo lá? Vamos colocar assim, já tem o dedo já do tem o dedão, Marcelo? Já tem lá, Domênica? Já tem o dedão. Olha, respeita aí, ô trouxa. Eu acho que não, sabe por quê? Você acha que ainda não? Já faltava só os negros chutar pro gol, chutou dois, três e entrou. Então, por esse motivo também, esse é um dos motivos. O time do Palmeiras com o Osvaldo não chutava de fora da área, né? De jeito nenhum. E o Marcelo tá chutando. Eu não gostava do Osvaldo, mas a gente pode também tirar todo os méritos do cara, né? É, ô Norberto, inclusive, o Rafael Marques, olha, viu? Calou a boca do mundo ele, viu? Não, o Rafael Marques é um cara que quando chegou, eu vou dizer pra você, vovó, eu fiquei meio assim. A avó não fez a camisa lá? Rafael Exatamente. Marques. Exatamente. Inclusive, ele... Você fez brincando. Não, então, zoando. É, e ele autografou. Autografou pra senhora? É. O Rafael Matador lá? Autografou. É mesmo, é, vovó? Ficou bonitinho, viu? Beleza, hein? Então, isso é coisa do Osvaldo, ele trouxe esses rapazes, agora... Não, ele trouxe porque ele jogou com ele, né? O Gabriel. Não, isso sim, com certeza. Ele devia ser gerente de futebol, viu? Melhor, né? É, não sei. E ó, e o Marcelo Oliveira confirmou o Palmeiras titular igual desses outros jogos aí, viu? E outra coisa legal do Marcelo, ele é mais coerente com relação ao mesmo time. Ele não muda. Ele coloca sempre quase, você pode ver, as três vezes que ele já escalou o time do Palmeiras, que ele já tá como treinador do Palmeiras, né? Contra o Grêmio ele estreou e perdeu. Depois ganhou as duas outras partidas, São Paulo e... É, mas quando ganha é mais fácil também você repetir, né? Isso aí você não tem pressão. E entrosa mais rápido também, né, vovó? Né, ô meu velho? Porque se você coloca o mesmo time sempre, você tem um entrosamento muito maior também, né? Camarada que ele já sabe onde chutar, onde pode passar a bola, tudo exatamente, isso, né? Exatamente. Agora, só uma coisa, Jojo, só um colocamento. Evidente. Um colocamento aqui. Ah, esse tonto aí agora ficou quieto, né? Cheio do saco dos palmeirenses, ó. Porque assim, o Marcelo Oliveira, a avó foi no jogo, é bonito ver ele comemorando os gols, ele alegre. Ele pula, né? Ele é um... Mas não é por causa disso que o Osvaldo era pior que ele. Não quer dizer que... Não, é que um é mais... Tem um jeito diferente. Então, é, porque o Alex Ferguson, lá da Inglaterra... Ah, é ele, frio. É, ficava quietinho. É frio. Então, isso eu acho que não tem a ver. Não, agora, não. Que é legal ver ele comemorando os gols, né? Isso é legal. É bonito. Bom. E é contra a Ponte Preta, vamos ter problemas aí? Ou você acha que dá pra levar mais três pontinhos aí pra gente? Eu acredito que contra a Ponte vai ser 0-0. A gente ganha. É, não vai ser fácil não, hein? O importante é ganhar dos gambá, o importante é ganhar das galinhas. As galinhas. Ali é o seu fiofó. Ô, mano, você é nosso, mano. Você é gente boa. É nóis, tamo junto. Agora, o Palmeiras teve um probleminha aí quando jogou com a Ponte. Tudo bem que tava entrosando ainda, né? Tava aquela parte. Foi em casa, né? Foi em casa aqui no estádio, na nossa arena aí. A gente perdeu de 1-0. Foi 1-0? Foi 1-0. 1-0, né? O Palmeiras perdeu pra Ponte Preta e a Ponte Preta, naquela altura do campeonato, já tava com o time montado, né? Uhum. Só que agora eles têm aí o desfalque de dois ou três jogadores, né, vovó? Três, né, mano? O Birubiru também. Quem é, mano? São os caras que não jogam. Não vai jogar o Birubiru, não joga o Renato Cajá e não joga o volante amarelo, lá, o amarelo. Fernando Bob. O Cajá Cajá machucou. O Cajá é terceiro amarelo e o quem machucou foi o Birubiru, acho. O Cajá é um forte desfalque. Aliás, aquela. Eu tava falando ontem, também, mano. Aquele escanteio que ele bateu é uma coisa impressionante, cara. Ele chutou forte. É que o Cássio é um monstro, né? Não, ele fez uma baita defesa, viu, cara? Foi. A bola ia entrar bonito. Mas, ali, ô, Domênico, o que difere a Ponte de outros times pequenos aí é que a Ponte, quando vem jogar, ela sai pro jogo. Ela vai, né? Ela vai pra cima e não tá nem aí. Ela toma gol, ela perde o jogo. Mas ela não fica covardemente no campo de defesa, não. Ela vai, ela se expõe, ela joga ela e deixa jogar, velho, né? O Corinthians ontem, no segundo tempo, só não tomou gols ali porque o Gil tirou uma bola em cima da linha. Eu o Cássio fez pelo menos umas duas defesas que poderia ser gol da Ponte, cara. É, mano, é um time encardidinho, viu? Você tem informação se o Josimar e o Thiago Alves podem jogar? Porque eles são do Palmeiras ainda, não são? O Thiago Alves e o zagueiro, você tá falando? É. Porque se eu sou a diretoria, eu falo, tem que jogar. Tá no contrato. Ainda mais o Josimar. Ah, porque é ruim, né? É. Não, eu não sei se ele, o Josimar não. O Josimar não era aquele que vem do Inter? Então, mas não sei se ele é do Palmeiras. Acho que não é do Palmeiras, não. Ele tava... era emprestado do Inter? É, eu acho que é. É isso aí. E aí o Palmeiras. Ah, o Thiago Alves empréstimo. Era do Palmeiras. O Thiago era. Mas não sei. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar aí e ver o que vai acontecer, né? O campeonato é. Fala aí, mas eu acredito, Domênico, que pelo menos a Libertadores a gente vai pegar esse ano, viu? Eu acho que Libertadores. Eu tá, acredito. Com certeza. Eu acredito. Campeão, vamos deixar pro ano que vem. Não, se vir hoje, se vier hoje, maravilha. Se não vier, deixa pro ano que vem. Eu vou falar pra você uma coisa, viu? Porque o que nós sofremos de 2020, meu, sofremos demais, você tá louco, meu. Então, mas eu não descartaria também um título, não, cara. Acho que não tá difícil, não. Eu acho que, olha, como o Mano disse aqui. O campeonato tá meio nivelado, né? Tá, se você conseguir ganhar desses times menores aí e chegar junto no primeiro turno, vai. Vamos supor, final do primeiro turno, você tá disputando com todo mundo lá na frente? Eu não sei não, cara. Se você virar um turno aí na disputa... Vamos esperar, viu, Júlio? Vira um segundo turno ver. Diferente, eu não sei. Porque se pode ganhar ser. Da Ponte Negra e do Havaí... Então, já cola lá na frente, cara. Ó, é verdade. E se a gente reparar, do São Paulo, se eu não me engano, tá em quinto ou sexto, é dois pontos. Não, o Corinthians passou o São Paulo. Eu não lembro, São Paulo está em sétimo, né? São Paulo caiu. Sexto, o Corinthians é o Corinthians. É, então. São Paulo caiu, São Paulo está na posição abaixo, 17 pontos. E o... É uma rodada só. Então, agora... Tem dois agora... pontos pro São Paulo. É. Né, que é o sétimo. Agora o Luiz Abidal falou uma coisa que é verdade. É bom a ponte sair pro jogo que o Palmeiras joga bem nos contra-ataques, viu? Verdade. O time da ponte aí, por esses desfalques aí, Domênico, não sei se vai ter a mesma postura, porque... Pode ser que eles fiquem mais recuados. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, o Thiago Alves não vai jogar. Vai ser, ó, a escalação da ponte aí, se não mudar, ó, vai ser Marcelo Lomba, Rodney. É, na zaga aqui teremos aí o Pablo e o Renato Chaves. O outro lateral é o Gilson. Conhece o Gilson, vovó? Ele é do Cruzeiro, ele é emprestamento. É bom jogador? Ah, ele tava lá no América Mineiro ano passado, aí joga direitinho. Josimar joga, mano? Sabe? Josimar vai jogar, Adrianinho e Juninho no meio campo, e na frente vai ter ali o Felipe Azevedo, mano. Então, é um e quem time mais? Diferente. O Azevedo e o Diego Oliveira. Diego Oliveira era do Aldax, os anos então, atrás, ele é bom, viu? Adrianinho, é um Adrianinho joga bem. Muito ver, bem. Ô, Clodoaldo! Diga aí, meu amigo. Tudo de bom pra você, bom fim de semana. Pra vocês também, meu. Obrigado, vocês meu velho. São foda, vocês são problema. Problema. Vocês são tudo gente boa, tudo problema. Pelé é problema, vocês lembra? São tudo gente lembra, boa. Agora lembro. Valeu, meu. Obrigado aí pela audiência. Deus, porque vocês, Deus continua iluminando vocês, meu. Vocês não tem preço. Muito obrigado. Não tem preço. O obrigado, dia que o camarada ligou aí pra você, falando que você era a voz do rádio e tal, até eu me emocionei. Porque a gente vê... que ainda tem muita gente boa nesse país ainda, 97%. É, mas que você... que não vale nada, que é racista, preconceituoso, mas vamos tocar a bola. Tenta melhorar esse país ainda. Vamos tentar, né? Mas se você soubesse como o Domênico não tá nem aí pra isso, pra elogio, pra nada. Mas você não... Nossa, ele fala assim, nossa, um monte de puxa-saco. Não, não fala isso, não. Não, não. Mentira. Bora, velhinho, você tá puxando o saco, daqui a pouco eu vou pedir dinheiro, velhinho. O Domênico não faz isso, não. Tá bom, obrigado, velho. RG. Fala, velhinho. Hoje é sexta-feira, você manda um tapa na camurça pra mim, não? Cartão? Pra você? Você quer um tapa na sua camurça? Ah, gostosa. Não, eu não sou fã da Amanda, não. Valquíria. Qual que é o nome da premiada, Valquíria? Valquíria. Vai levar dois cartões tapa na camurça. Um pra hoje e outro pra amanhã. Ah, mas se... Mas ela vai o quê? Obrigado, meu velho. Obrigado. Você vai o quê? Valeu. Valeu, parceiro. Um abração. Ô, RG, manda um tapa na camuça pra minha mina. Pra quem é a sua mãe? A menina. Domênica. Manda pra mim, por favor. Ai, a Domênica não é sua mãe? Aguinaldinho, você também toca o cavaquinho? Ó, oh, isso aí eu faço com o queixo na teta, ó. Que isso? Teta peluda, Aguinaldo? É, eu dei uma depiladinha pra parecer meio sol. E nojento. Ah, você tá lembrada, né, amigo? Não, não tô, eu achei nojento mesmo você falando isso aí. Eita, nós, cavaquinho fez sucesso hoje no estádio 97, hein? Por com isso, certeza, hein? O pagode sempre faz essa, né, que gostoso. Atirou, desanimei. Estádio 97 tem oferecimento da Acer, construindo com valor. Também... deixa eu ver agora, Benjamin agora. Deixa eu ver, eu acho que o Benjamin podia falar da Acer. É, falar da Acer? Vamos falar da Acer. Vai falar da Acer. Por favor, deixa. Fala, vai, vagabundo. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Ó, vamos falar de um negócio legal aqui pra você ouvinte, ó. Categoria de base no Estádio 97, temporada 2015-2016. É isso aí, tá lançada mais uma campanha aqui do Estádio 97, mais uma promoção do Estádio 97. Agora nós temos a nossa categoria de base. Você quer fazer parte da categoria de base do Estádio 97? Então você vai ter que mostrar que é muito bom na nossa peneira. Como que funciona a nossa seleção? Por exemplo, você tem que acessar lá 97fm.com.br/base. Preencha o cadastro e envie um vídeo de no máximo 15 segundos vestindo a camisa do seu time e justificando por que você merece fazer parte do time de reservas do Estádio 97. Aí quando algum dos integrantes folgar, faltar, estiver de férias, os reservas serão chamados para defender seus times aqui no Estádio 97. Mostre seu talento com as palavras e concorra! Prazo para inscrições até 31 de julho de 2015, até o fim do mês, tá bom? Acesse 97fm.com.br. Ô, Rudy! Oi! Você tava vendo aí, o Cruzeiro contratou aquele cara lá do Ceará, o tal do Marinho, é, não é isso? Cara, olha aqui. Ele já chegou, ele é esse cara engraçado. Ele falou que se incomoda que as pessoas comparam ele ao Robin. A quem? Ao Robin, da Holanda. O Robin da Holanda? É, o Ponta lá. Nossa senhora, quem que tá comparando ele ao Robin? Esse Marinho aí que o Cruzeiro contratou, ele se notabilizou nos últimos tempos aí, porque ele numa saída de campo, ele não sabia que tava suspenso pro próximo jogo. Sim, jogando pelo Ceará, né? Deixa eu até pegar aqui o áudio aqui do canal aqui. Foi muito engraçado. Olha como foi, ele saindo, musiquinha com o cara, saindo de campo pelo Ceará. Se empolga o Ceará pro restante do campeonato, é isso, Marinho? Caralho, é difícil. Ah, que é isso? Não, é só isso. Tá vendo? Depois vai. É só isso. Deixa. Vai, deixa, pode ir. Superação. A gente sabe, a gente vai jogar contra todo mundo, velho. Essa é a verdade. É. Feliz demais. Ter feito os gols. Né? A gente não saiu com a vitória, mas com a menos, um empenho. A dedicação mostra isso ao Ceará. E a gente não pode desperdiçar. A gente tomou gol só na bobeira nossa. Nossas falhas tem que ser corrigida. Eu falo uma coisa, normalmente sempre cai no treinador. Professor Silas está fazendo um grande trabalho. Foi campeão da Copa do Nordeste e ninguém reconhece isso. Nós jogadores somos culpados da situação do time. Nem diretoria, nem treinador tem culpa. Os responsáveis somos nós, jogadores, que entram em campo, veste a camisa e a gente vem deixando as coisas saírem do controle. Né? A nossa superação contra o Bahia foi diferente. Infelizmente a gente perdeu o jogo. Hoje na superação com a menos desde o início, a gente buscou um empate. Agora a gente sabe que tem dois jogos fora. Precisamos pontuar. Arrancada. Vamos todo mundo junto. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa. Tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético, só, não tô lembrado do outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita, que merda, hein? Eu não sabia. Vocês me falaram agora. Que merda, hein? Mas é isso. Comemoro mesmo. Tô cansado, velho. Tá aí as palavras do Marinho. Você que é cara mais espontâneo, é mais original. Não, cara, é sensacional esse cara. Acabou o jogo, o cara tá cansado, adrenalina alta. Pô, solta, o cara foi espontâneo. Será que foi do cacete a cara dele? A cara dele. Que merda, hein? Ele é meio Zé Roberto, né? No momento. Pô, mas sabe o que é engraçado sobre essa entrevista? Tá maior do que divulgaram, você colocou mais tempo. E ele forçou, você viu ele falando do Silas? Eu achei ele bacana, ele tirou totalmente a responsabilidade. Não adianta, o Silas caiu. O Silas foi dele. Não, eu sei, mas ele foi legal. Foi o geninho pro lugar do Silas. É, mas ele foi legal na entrevista. Ah, meu Deus do céu, esse é o Estádio 97 de Energia, ó, notícias aí do São Paulo. Ô, Impretzel, você tem notícia do São Paulo aí, Impretzel? Tem uma notícia forte aqui, né? Tá, teu microfone tá com um problema aí, Impretzel. Vamos ver aqui, ó. Melhorou aqui? Ah, melhorou aí. É o seguinte, né, São Paulo, até o final do ano, foi cravado isso, né? Veio um jogador Centurion da Argentina, né? Então, assim, o São Paulo vai poder utilizar... Já veio, já tá aí! Tá, tudo bem, então tem um outro aqui pra falar. Já veio! Você não vai falar do Rodrigo Caio? Exatamente, né? O Rodrigo Caio, ó. Até a manchete aqui, a volta do que não foi, né? Essa manchete tá errada, porque ele foi. Mas voltou. Fez exame, exatamente. Foi negado num time, agora no outro. Parece que o São Paulo ia ganhar bastante dinheiro, até com empréstimo, né? Pra você ver como São Paulo é bom nisso. Mas parece que aí de última hora alguém chegou lá e falou, ó, melhor não, né? E agora, o Rodrigo voltou, né? Acho que foi o empresário, o advogado Rodrigo Caio, postou o exame do joelho do Rodrigo Caio e tava lá, olha, joelho tudo perfeito. Ah, mas, eu vi lá, status, tava... Mas, não, tava lá. Eu vi outro exame, sério, então. O exame falava que o joelho tá ok, mas tinha uma observação, né, falando assim... Ah, mas como se trata de um jogador que já teve lesão, pode ser mais suscetível a novas lesões, tem que fazer preparações especiais pra jogar, etc e tal, mas o joelho do Neymar tá perfeito. Ele só teve uma, é isso? Duas, um em cada joelho. Porra, imagina o Neguinho que teve três. Um aos 14 anos, imagina e outro agora. Imagina o Neguinho que teve três, hein? Bom, mas pô, deve ser ruim pro jogador, né, ser colocado assim, sob suspeita, né? Não é não? É, novo, com certeza. Hein? Moleque, cara embarca, velho. Acha que vai ficar rico, vai jogar lá em Madrid. Moleque, né? Novo, não é não? Porra, tá louco. Saber se ele vai ficar com a cabeça boa agora pra voltar e, né, ficar focado, né? É a mesma coisa que você ir pros Estados Unidos e ser deportado. Igual. Não é? Guardadas as proporções. Depende de qual é o seu país de saída. Brasil. Se o cara sair de Cuba e é deportado, o cara fala, fica pé da vida. Ah, sair do Brasil também não é tão ruim, mas, né, mano? Você cria uma expectativa, você fala, pô, a viagem, o cara, que nem o Domênico, por exemplo, ele não conhece os Estados Unidos. A primeira vez que você vai pra lá, Domênico Gato, o cara fala, meu Deus, volta. É. Chato. Acabou, chato. É uma coisa que bater na porta do céu e o São Pedro te dá um chute de volta. É. Tá. E o advogado do jogador, né, falou que quando chegou lá no Valência, né, parece que o salário era só 25 mil mensais e o clube não oferecia nem moradia também. Acabou de... Como só 25 mil? Tá louco? Aqui, ó, eu pedi pra ver o contrato antes do Rodrigo assinar e alguns pontos haviam sido mudados. O Rodrigo então decidiu que naqueles termos não havia acordo. O salário que seria pago mensalmente ao jogador seria de 25 mil mensais e o clube não forneceria nem a moradia para o jogador. Além disso, ele percebeu a divisão interna que existia no clube e achou que não seria favorável permanecer lá. Olha, me desculpa, mas o cara quando sai do Brasil, ele já vai com isso pré-acordado, gente. Já existe um pré-contrato até aconteceu várias vezes de nego chegar lá e ser desconto. O clube, mano, o clube não queria contratar o jogador, gente. Ué, mas o empresário tá forçando então a ida dele pra lá? É isso? Clube, quando quer contratar, contrata e já acerta tudo. O clube não queria contratar. É uma história. Uma história mal contada, hein? Não, e 25 mil reais ainda, hein? Quantos casos? Meu Deus. Quantos casos de você ver de jogador de time grande que sai pra jogar? Não tô falando de Emirados Árabes, tô falando de país. Tô falando de Espanha. Mas veja, chega a ser uma situação até varziana, RG. Porque isso acontece muitas vezes com aquele moleque que mora no interior de algum estado brasileiro. Por isso que o empresário pega pela mão e fala, vou te levar lá pra jogar no Corinthians, vou te levar pra jogar no São Paulo, no Flamengo. E chega aqui, a história não é bem essa. Olha, o cara, mano, é profissional. O cara jogou em seleções de base da seleção brasileira. Eu te pergunto, você acha que se o Valência... Porra, velho. Você acha que se o Valência ou o Atlético de Madrid quisesse contratar o Rodrigo Caio, contratava ou não? Possivelmente sim. Mas então... Possivelmente sim, mas... Como o São Paulo, então, caiu numa dessa... Mas eu não acho que o São Paulo caiu numa dessa. O São Paulo caiu numa dessa. Tô falando É uma história mal contada, precisa ver direitinho. Mal contada, todo mundo tá vendo que tá. Os envolvidos na negociação são gente de alto nível dentro do futebol. O empresário do Rodrigo Caio, que no Brasil é representado pelo Luizão e pelo Deco... É por isso que surpreende a todos, Sombra. Então é surpreendente que tenham dado um tratamento desse ao Rodrigo Caio. Porque, pô, o cara é empresário, do mesmo empresário do Cristiano Ronaldo. Eu acho que é uma aposta do empresário. Essa história do salário de 25 mil é outra história. Que lá os pagamentos são semestrais, se não me engano. E eles falaram, não, você vai jogar até dezembro, e por até dezembro você só vai receber 24 mil, e o resto do salário se recebe em dezembro. É, e aí puseram uma multa rescisória no contrato dele de 343 milhões de reais. Daí ele falou assim, peraí, eu vou ganhar pouco pra quem vai ter uma multa de 343, incompatível. Eu acho que é a aposta do empresário, esse é o lance. Será que foi? Empresário... Lógico, eu vou pegar o garoto, é uma aposta, vou levar e... Olha, quem tem o telefone do empresário pra botar no ar e saber é o Benjamin. Tem o telefone do Luizão e do Deco. Só o Benjo. Eles fazem carne assada domingo lá, o Benjo, o Deco lá. Bota orégano na pizza. O lombo. Faz um lombo. A gente, o Luizão é parceiro, eu vou tentar. Enquanto o Benjamin tá tentando aqui o contato com o Luizão pra gente ver se a gente... Tenta pelo menos esclarecer um pouco dessa história. Mas relembrando que hoje vai ter a decisão aí do terceiro e quarto aí da Copa América, Peru e Paraguai. Nossa, que triste. E amanhã teremos aí Chile e Argentina. O que vocês acham que leva? Já tá rolando, é 19 horas. Não, 8 e meia. Ah, não é 8 e meia. Eu 19. Acho que a Argentina leva. Eu também acho. Vocês acham que a Argentina vai levar? Eu acho que a Argentina é a favorita, mas podia tomar uma sapecada, né? Tanto faz também, eu não tô nessas aí não, viu? Pra mim, tanto faz, viu? Isso é legal, os argentinos caírem. Se o Paraguai, eu torcer pro Paraguai. Eu tô igual você, pra mim, tanto faz, velho. Vocês não vão ver o jogo, pô? Não, vou ver. Não, isso é outra história. Vou ver como é um bom jogo que deve ser. Final de jogo, vou ver. Mas assim, se o Chile fizer 1-0, amanhã eu vou comemorar. Se a Argentina fizer 1-0, eu vou comemorar. Também não. Vai ser um jogo legal de assistir. Você não tem esse negócio meio anti-Argentina não, viu? Não, eu também não tenho. Mas é legal ver uma gente quebrando da cara. Eu tenho de forma saudável no esporte. Se for Brasil e Argentina, não fica assim. É isso que eu ia falar. Brasil e Argentina, puta. Mas como tem Messi, cara? Agora, se joga Uruguai e Argentina, eu torço por Uruguai. E todo São Paulino tem simpatia pelo Uruguai, por causa de Dario Pereira, Forlan, Lugano, entendeu? Pedro Rocha. Então, eu não tenho nada contra o argentino, Sombra, mas é que é legal ver um argentino sangrando, Não, você é os corintianos. Os corintianos têm simpatia pelo Peru do Guerreiro. Eu não tenho simpatia pelo Peru de ninguém, velho. Eu quero que o Peru se dane. Do Guerreiro. Olha, e hoje tem o Parmeira contra o Corinthians, Barros contra Guerreiro. Barros contra Guerreiro. É Flamengo, né? É verdade, já virou, Flamengo. Mas não assinou não, viu? Vamos falar aqui da HDI. Quero fazer uma pergunta pra você, ouvinte do Estádio 97. O que vale mais, hein? Seu carro ou o seu tempo? Olha, por mais valioso que seja seu carro, certamente é o seu tempo. Porque foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro. É ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bateu o carro? Simples, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim, você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina esperando o vistoriador passar. Nada disso. Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. A HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha, o Juca veio ontem, veio hoje. É lógico que essa... Tá presente, hein? Essa porra dessa conversa aí de como é que é aí? Faltou, tomou. De cara que vai... Categoria de base. Você acha que o Juca não tá ligado, velho? Ah, entendi. Ficou com medo, é? O piano dele já tá no andar de cima. Tá brincando? É, já desce pela cordinha. Ah, mas o piano do RG já tá no andar de cima faz tempo. Nossa, velho. Piano do Juca. Eu vou ouvir o Juca hoje. Ô, Amanda! Você gosta do Juca? Você prefere o cavaco ou o piano do Juca? Eu acho. O prefiro... que deixa a sua menina mais feliz? Eu prefiro tocar o cavaco deitado no piano. Você é safadinha, hein? Você é sem vergonha, hein? Mas aí, Domênico Gato. Vamos lá salvar, vai. Conversa de casados. Conversa de casados. Marido puto da vida na sala, assistindo a porra do jogo dele, o time perdendo. Sim, aí fica nervoso, hein? Aí chega a mulher. Eu vejo por mim. Aí a mulher senta, o jogo comendo. Aí a mulher. Querido. Fala. que você prefere? A conversa no meio do jogo. E o time tomando uma naba. E o time perdendo. Ah. O que você prefere? Uma mulher bonita ou uma mulher inteligente? Aí o cara já... Putz, aquilo, fuzilando, né? Porra, nenhuma e nem outra. Você sabe que eu só gosto de você. Sensacional. Amanda gostou. Gostou, Amandinha? Você acabou a piada? Vibrou, Amandinha? Ah, desculpa. É, adorei. Parabéns, senhor. Ai, ai, ai, ai, ai. Estádio 97. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. Vamos trazer ouvintes. 3284-7097. Alô. Ah, baralho! Truco! Quem é? Cristiano Rodrigo. Hein? Cristiano Rodrigo? Cristiano Rodrigo da Silva. Vem 3 vezes sem juros, hein, gente. Em quantos anos? 3.3. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Ô, RG, mas 3.3 hoje é legal? Ah, esse é da família. Trouxe família? Não, Cristiano? Ah. É da família lá, Cristi Mês, Cristi Dia. Ah, Cinsas Cristiano, Cristi Dia. É sensacional. Muito bom, salvou a hora. E qual que é o bairro? O bairro? Benja, quero ver se você é o cara mesmo, hein? Olha, é só você não inventar. Não, eu não vou... Ninguém inventa. Vila Gilda. Vila Gilda. Isso aí é Santo André, querida, pô. Quem? Santo André. Não, vou te dar uma... Não, pera, pega o cotovelo. Ah, não, você confundiu com a Avenida Gilda. Ah, Avenida Gilda, até porque eu ficava a rádio quando começou, é verdade. Avenida Gilda. Não, não. Então, peraí, eu vou te falar. Eu vou te falar, calma. Eu pega vivi... o cotovelo. Não tem nada de cotovelo, ai, gente. Ai, ai. Você vai... Mas tem Vila Gilda em Santo André, que eu lembro. Tem. Eu lembro que tinha Vila Gilda em Santo André. A rádio fica. Tem ou não tem? Pô, tinha Santo André. Agora eu não tenho culpa que Vila Gilda tem uma porrada, velho. Agora, Santo André, a mais famosa é Santo André. Mas olha, eu vou dizer um negócio pra você. Benja, eu falei o bairro mais conhecido do meu bairro. É na Zona Sul. O bairro mesmo que eu moro se chama Cidade Ipava. Então, é Zona Sul. Zona Sul, você é o cara mesmo. Ah, eu tinha falado, que você não viu. Você acreditou. Não, mas e tem Santo André também. Tem Santo André? Eu não conheço. Tem. A rádio 97, quando começou, em Santo André, ficava na Vila Gilda. Primeira sede, né? Primeira sede. Sede? É. Você é o cara. Você cerveja. Tamo junto. E o time, brother? O time? Todo poderoso timão. Boa. Coringão, mano, Coringão. Ó, amigão. Ó, amigão, Coringão, ele conseguiu uma boa vitória ontem diante da Ponte Preta. O Corinthians, ele tem aí uma boa perspectiva no Campeonato Brasileiro, mesmo com um time limitado. Ou você acha que não? Olha, mano, eu vou falar a verdade, cara. Escuta aí o programa de vocês. Vejo. Você é um cara super corintiano e super otimista. Eu queria ser igual você. Tá descrente, amigão? Cara, não. Coringão é o melhor paulista do Campeonato Brasileiro, mano. É que eu sou um cara mais realista. É frio, assim. Pensa no resultado no agora. Se a gente olhava o timão lá 3 meses atrás, era o que os caras estavam falando, melhor time, melhor sensação. Mas hoje o time tá. É duvidoso. É um time muito duvidoso, cara. Não é que os caras parece que desaprendeu a jogar futebol, mas é um futebol que não convence. Mas, ô amigão, quem no futebol brasileiro, na sua opinião, hoje está mostrando um futebol extremamente convincente? Concordo. É a realidade de hoje. Concordo com você. Hoje não tem um time padrão que você fala assim, puta, meu, esse time é sensacional. Entendeu? Mas eu vou ser sincero, eu não arrisco o time do Corinthians ano pelo que tá. Pode ser, eu espero que ele seja enganado. Poxa, ô amigão, você tá no Viva Voz ou você tá próximo? Tô no Viva Voz, quer que eu tire do Viva Voz? Por favor, porque tá picotando um pouquinho a ligação aí, vamos ver se melhora. Então peraí, só um segundinho. Beleza. Vamos ver. Ele tá em Santos. Pronto. Agora melhorou. Repita aí o que você havia colocado, porque picotou um pouquinho. Vamos lá. Eu acredito que o Corinthians, esse ano, vai ficar ali. Eu espero que eu esteja enganado. Como corintiano, eu espero que eu esteja enganado. Mas o Corinthians, Acredito que vai ficar ali pra zona da Sul-Americanas, mais ou menos, oitavo lugar, mais ou menos, viu? Não acredito que ele vá tão longe assim, não. Assim como também tem outros times também que eu não arrisco quem vai se classificar pra Libertadores, quem é o favorito aí pra ser campeão desse ano, não. Uhum. O campeonato de futebol brasileiro esse ano tá muito fraquinho. Cara, não dá pra... É imprevisto. Mas eu, como corintiano, assim... Fico super chateado pra caramba pela diretoria do Corinthians, dela tá desmontando um time assim que teria tudo pra ser campeão esse ano. Mas ô amigão, eu entendo aí o seu pensamento e a sua frustração, mas diante de tudo que tá acontecendo no Campeonato Brasileiro, eu vejo aqui, ó, tudo bem, o Sport é um time, é o único, inclusive, que não perdeu até agora no Campeonato Brasileiro. Não é tirando aí os méritos do Sport na campanha que ele teve até então, mas eu não acredito que o Sport será o campeão, não. Eu acho que o campeão brasileiro, se tiver que apontar um único favorito, eu acho que o Atlético Mineiro. Mas desses times que estão brigando ali em cima, eu acho que o Grêmio também ganhou um gás novo aí com a chegada do Roger. Eu acredito nesse time do Grêmio aí brigando lá em cima também pelo título com o Atlético. Com exceção desses dois, eu acho que o restante do Campeonato Brasileiro é muito igual, cara. Eu também não tenho lá grandes expectativas com relação a esse time do Corinthians, mas diante da bola que o Corinthians está conseguindo jogar, e mostrou isso no primeiro tempo diante da Ponte Preta, eu acho que o time do Corinthians tá bem. Mesmo aquele jogo que o Corinthians tomou 2 gols do Grêmio, logo de cara, com 5 minutos já tava 2-0 pro Grêmio. Pô, todo mundo pensou, nossa, pode ser que o Corinthians tome 7 igual o Brasil tomou da Alemanha. Mas no decorrer da partida, o Corinthians ele colocou a bola no chão, o Corinthians ele criou chances ali quando fez 2-1 logo no primeiro tempo, criou chances de empatar ainda no primeiro tempo, teve boas chances no segundo, apesar de depois ter tomado o terceiro gol, mas o Corinthians ele não se acovardou. Eu acho que vale a pena... Ih, caiu a ligação do ouvinte. Caiu. Mas eu acho que vale a pena ainda acreditar. Querendo ou não, gente, o Corinthians ali, o Sombra, quando o Renato Augusto resolve jogar bola, é um jogador diferenciado. O Jadson idem. Ontem o Jadson, por mais que ele tenha perdido um gol que ele não poderia ter perdido contra o Marcelo Lomba, ele poderia ter encerrado de vez o jogo ali entre Corinthians e Ponte Preta. Sim. Ele perdeu um gol no momento crucial. Sim. Mas o Jadson também eu acho que é um bom jogador, cara. O Jadson naquele momento do Corinthians aí no começo do ano, quando o Corinthians estava jogando muito, e o Domenico mesmo falou que o Corinthians poderia jogar Champions League... Eu falei o quê? Você falou no começo do ano, tá louco? Na primeira fase da Libertadores. Tudo bem que eu sou imparcial, mas bicho, aí não dá, né? Não, mas você falou, você não lembra que você falou? Não, eu nunca falei isso. Pode jogar tá, não falaria uma bobagem dessa, mano. Não, você falou, não, não falaria, lembra, mas não falaria, não falaria. Mas então, o Corinthians ali, Sombra, jogando fino da bola, com o Jadson, com o Renato Augusto, o Wagner Love também, volto a falar aqui, ele com ritmo de jogo e confiante, é o camisa 9 que a seleção brasileira precisa. Ô, mano, queria te fazer uma pergunta. Fala. Você acredita em anão? Depende, velho. Depende do dia. Ah, tá bom. Oi. Olha o anãozinho aí. Era essa a pergunta. Estádio 97 da Energia 97. Agora o Benjamin vai falar das baterias Eliar. Vou falar, amigo. Olha só. Fala. Você sabe o que é uma bateria original de montadora? É aquela bateria que já vem com os carros quando eles saem da fábrica. A bateria Eliar é equipamento original em mais de 80% das montadoras. Isso para carros, caminhões e motos. Então quem mais entende carro, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha a Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, amigão, bateria Eliar, hein? Um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, Zombinha. É isso aí, o Gerrard foi jogar nos Estados Unidos, né? Vai jogar no Galaxy, LA Galaxy, né? Todos os caras mais bonzão aí, velho, da Europa, estão indo lá pra... Tem uns caras meio antigos lá mesmo, hein? É, velho, mas, nossa, o futebol americano tá crescendo, o público vai, mas é ruim. É meio chato, né? Ele consegue ser pior que o futebol brasileiro. O Kaká tá bem lá, eu não tô assistindo. Kaká? Tá, tá. Naquele novo plano de vida do Kaká, né? Fazendo uns gols de pênalti. Não é mas o bom Kaká, né? Aquele Kaká. Assim. Indo no outlet. tá certo. Tá ótimo. Estádio 97 da Energia 97. Vamos trazer mais ouvintes. 3284-7097. Vamos lá. Tem ouvinte no ar. Oferecimento de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Alô. Alô? Quem fala? Alexandre Henrique. Quem fala? Alexandre Henrique. Alexandre Henrique. Rick, R-I-C-K. Alexandre Rick. Rick. É. Só isso? Não, Rocha Melo. Não entendi, cara. Tá muito Alexandre, ruim. Alexandre Rick Rocha Melo. Rocha Melo, isso. É. Rick Rocha Melo. Quantos anos você tem, velho? 12? Eu tenho 13. Rick Rocha não parece do professor sertanejo? Né? Olha, é verdade. Ô, Domênico. Que baralho! Ô, RG, ah, cuidado com o menino, hein, Amanda? O menino com 13 é um baralhinho. É 1.3, RG. Veja bem você, hein? Domênico, esse moleque tem voz de muito rico. Ele deve ser muito rico. Ah, sensacional. Muito rico. Ele é pobre, RG. Ah, ele é pobre, RG. É, ninguém é pobre, velho. Ele foi rico de saúde, é isso? Rico de saúde. Os caras estão tudo no inglês. Estão tudo jogando tênis no paulistano. Ou férias lá em... Né? Ou férias lá com o Patesta. Estão no hebraica na aula lá de... Yiddish, né? Mas não tá de férias com o Pateta? Os moleque, aula de Yiddish estão no hebraica. É o mais provável. Tá de férias com o Pateta. Férias com Pateta, com certeza ligou um moleque desse, eu quero ouvir atentamente, eu gosto. Quero saber o que a criança tem pra falar. É verdade, Gabi, que o que você mais gosta do futebol são as categorias de base? Com certeza, eu acho que a categoria de base é o pilar pra tudo. Tem que investir mais, tem que entrar forte. Eu conversei aqui com o Domênico Gato. Eu? Ah, não, é força de expressão. Tá bom. É, então eu acho que o molecada tem que ser melhor vista, desde o vestiário, tem que ir no vestiário, ver o que o moleque tem a fazer, a mostrar. Tá, entendi. Concordo. Eu sei que eu tenho cara de garotão, tudo. Porque tem muito moleque que é pequeno, mas não é pequeno. Ah, entendi. Ô, Rick! Ô, Landucci, hoje você tá demais, velho. Hoje tá hoje, impossível. Hoje o motor rádio vai pro Landucci. O Landucci hoje colocou, aflorou o melhor lado em mulher. Campo. Hoje foi o melhor em campo. O lado mulher do Landucci faz mais sucesso que o lado... E o problema é que ele absorve, às vezes, o personagem. Ele absorve tão bem, velho. Ah. Ele vai embora assim. É, Domingo, cuidado pra dar um beijo ainda. A mulher, do lado mulher. Tô falando... É, até esse lado também ele vai. É, o bairro qual é? É, bairro aí é baralho. Ó! Oh? Aí é Carvalho. Aí é baralho. Aí Carvalho? É, Carvalho é Zona Leste. Fala rápido, menino. Bem isso. Não é isso? É. Banheiro do Corinthians aí. Assim, banheiro do que Corinthians? Que time você torce? Eu, Corinthians, pô. Coringão, mano, moleque é ligeiro. Nossa, olha, cara, é por isso que eu sou a favor da lei de maioridade penal, velho. Ô, amigão, você tem 13 anos, você nunca tentou fazer uma peneira no Coringão pra jogar lá, não? Não, pô, eu... É gordinho. Meu irmão, ele tentou, né, mas... Só que era mais esse negócio de dinheiro, aí meu irmão não conseguiu. Aí. Como assim, negócio de dinheiro? É que ele era bom, né, jogando, só que aí era naquela parte lá pra fazer teste, né? Aí chegou naquela parte lá, entrou aqueles caras que tinha dinheiro, meu irmão não era aqueles caras que tinha dinheiro, aí... Os caras, mas não tem que saber jogar bem, precisa ter dinheiro? Não, jogava, né, mas... Antigamente era, assim. Os caras ligeiro lá, os caras não ligavam mais pro futebol, ligavam mais pra trocar daí. Pegar um troco, mano. Mas seu irmão não entrou nesse balaio, não? Seu irmão não pegou esse balaio, não? Ele não teve esse boi? Não. Você sabe, as coisas mudaram ontem lá na Fox, foi o Amaral. O Amaral tava contando pra eu ter como é que foi a transição de coveiro de cemitério pra ser jogador. Amaralzinho, velho. Eu não sabia dessa história. Desculpa, o Amaral. Mas tô com dor de garganta. Tá escorrendo pus aqui. Peraí. Desculpa! Pede desculpa, ouvinte. Eu não vi que tinha escorrido pus. Mas o ouvinte não é obrigado a ouvir esse troço todo. Pode pedir desculpa aí. Na hora da janta. Pede desculpa. Ô, Benjamin, você retira isso do rádio, por favor. Pelo amor de Deus. Pede desculpa, esse moleque pro menino. É bom, hein? O moleque é ligeiro, tá? Esse menino é bom. Mas ele grita perto. Deixa eu ver o que eu tô chutando. Pra participar da categoria de base do estado. Não, pera só um minuto. Não precisa pagar nada, hein? Pede desculpa aí. Ninguém ouviu. Não, desculpa. Desculpa. Eu tô com dor de garganta. Tá bom, agora sim. Boa, boa. E aí o Amaral contou que ele era coveiro e tal. E aí o irmão dele conhecia o... Lembra do Carlos Faquina Nunes, ex-presidente do Palmeiras? Sim. Pô, conhece o Faquina Nunes? É, o cara que trouxe a Parmalat. Vou falar que ele foi enterrar o pai de um olheiro, o olheiro falou assim, quer jogar bola? Arrumou um teste pra ele fazer. Ele não jogava bola. Você tá brincando? Não, o Amaral contou. Ah, de brincadeira. Não era um cara que jogava, não era... Aí ele pegou e foi lá fazer o teste, o irmão dele falou, arrumei um teste pra você. Aí ele falou, eu vou. Foi fazer o teste, passou. Passa. E foi um bom marcador, né? Passou. Aí ele falou assim, pô, você é jogador de futebol então? Que eu preciso dar um futuro melhor pros meus pais aí? E foi ser jogador de futebol, cara. Que legal, que inclusive, sorte. Ele falou que torcia pro Corinthians. Ah. Aí eu falei, pô, mas foi um jogo lá, final de 90 ele foi. Ele era menor, a cidade dele era de Capivari. Isso. Levaram o busão, arrastaram ele pela janela, porque ele era menor, não podia ir, bababá. Mas que ele não tinha também. Eu falo, torcia pro Corinthians e tal. Mas não é um cara que se amarrava em futebol. Você pergunta, pô, ídolo? Eu falo, não, tinha, cara, não era. É muito louco, né? Isso. Foi, pô, você torcia, você tinha ídolo? Eu falo, não, beijo. Eu gostava assim de futebol normal. Jogava de vez em quando, brincando. E aí, quando foi fazer o teste, passou. Aí ele falou, opa, eu vou arrumar um emprego, que bom, vou arrumar que deu a família. Certo. Que bom que bacana. Deu certo pra ele, né? Hoje, é impossível acontecer um negócio desse. É difícil. Porque hoje o moleque já tem empresário, assessor, advogado. Não, mas, ó, isso aí é proporcionalmente falando. Você chega no clube com 18 anos hoje, você fala que não joga em lugar nenhum, o cara nem olha na cara do moleque. Mas, ó, proporcionalmente falando, isso aconteceu com a gente também. Porque, querendo ou não, aqui, ó, o Sombra sempre foi um cara que gostou muito de rádio. O Domênico também. Mas eu nunca tive ambição na minha vida de trabalhar em rádio. Você também não. O RG possivelmente também não. É, às vezes isso acontece, né, Domênico? Porque o Domênico é um cara que sempre viveu a história do rádio, é um cara que sempre pensou. Ah, ele se idealizou. Confunde com a criação do rádio. É verdade, ele foi um dos fundadores do rádio. Fundador, você tá louco? Mas você sempre idealizou, talvez desde criança, em trabalhar em uma emissora de rádio. Você sempre quis ser radialista. E sempre quis ser locutor. Pra nós aí, comparado com a história do Amaral, o Caio também meio que no colo. Falou, vem aí, senta aí e faz. É ou não é? Vocês são os nossos coveiros. É verdade. Mais ou menos, sim. Eu também nunca sonhei em trabalhar em rádio. Apareceu a oportunidade, estamos aí. Até hoje. Tamo aí. 15 anos. Tentando dar um futuro melhor. Aliás, vocês... Tem vários radialistas que fazem sucesso. Vocês dois são ideia do Sombra. São os dois. Criador e criaturas. Criaturas monstruosas. É. Mas tem vários radialistas de sucesso que, num determinado momento, eles não tinham nada a ver com o rádio. Eu conheço um cara aqui de sucesso que era taxista. Mas você vê até o próprio Juca Kifuri. O Juca é sociólogo. Mas é muito louco. As oportunidades aparecem, é verdade. Você abraça. Mas é que às vezes a gente vê jogador de futebol, uma coisa diferente, né? Porque jogador de futebol, geralmente, acho que 99%... A maioria começa jogando futebol. Moleque joga com 16, 7 anos. Tal. O Alexandre. Cara, não. O Alexandre, você sonha fazer o quê, Alexandre? Eu tô aqui com meu pai, apesar de eu ser jovem, eu trabalho com meu pai aqui no Belém e eu pretendo acompanhar assim, pra mim, e trabalhar no mesmo ramo, porque já faz 2 anos que eu trabalho com ele aqui e eu acho isso bom, que eu entendo. Mas o que seu pai faz? O que seu pai faz? Ele vende coisas com celular, só não arruma, mas vende essas coisas. Ou seja, você vai pro comércio. É, bem. Quando você vai ver no futuro, daqui a 10 anos, esse menino aí, tem não sei quantas lojas de celular, etc. Se Deus quiser. Não, vou fazer a categoria de baixa idade. Boa, então, tá, mas faz o videozinho aí, manda. Faz o vídeo e manda. É que eu não sei, mano. Eu já tenho um vídeo aqui pro Benjamin, mas... Os moleques são mais espertos, você tem que saber. É, mas a maioria dos jovens aí mexer em celular, a maioria de tudo, eu não manjo, eu fico mais aqui, fico tranquilo aqui, no meu pai e tal, eu não mexo assim muito em celular. Quer saber? Eu não sou viciado. Hã? Tá certo você, velho, a gente fica viciado nisso aí, meu. É verdade, meu. Não... Fala aí, beija, completo. Até parei, velho. Mas, ó, Alexandre, seja você mesmo. Não se influencie pelos outros. Se você não curte tanto, você tá levando uma vida legal assim, vai assim, viu? Não fica... Não tá, dane-se. A pior coisa que tem é ir no embalo dos outros. É isso mesmo. Esse negócio assim de celular, velho. Você anda na rua, já tem uma pessoa, mano. Daqui a pouco você vem... De tanto corcunda que tá olhando pro celular, velho. Porque é ótimo desse. É, uma coisa que você. Conversar com o Domênico mais, olha lá. Uma coisa que você não pode deixar de fazer é estudar, viu, velhinho? É isso que você tem que fazer. Trouxa. A filha do Dodô, quando pede pra pôr ela na cama, ela manda um WhatsApp pra ele. Aí o Domênico, isso! É, aí o Domênico agora baixou um aplicativo, que a vida é um aplicativo. É. Aí o Domênico baixou um aplicativo que chama. Baixem aí que é legal. Colocar o filho na cama. Exatamente. E aí o aplicativo cuida de tudo. Vê que historinhas de ninar, pra meninos e pra meninas. É. Pra crianças maiores de 5 anos, menores de 5 anos. Troca a fralda. É. Pra filhos de pais neuróticos, não neuróticos. É isso mesmo. É que só esse tem um neurótico, ele teve que baixar isso. Fala, amigãozinho. Fala, Coringão, tá ligado? Tá ligado, fala aí. Tá gostando do Corinthians? Vai embalar? Tá entusiasmado? É assim, mas tem aquele negócio do mano, vai ganhar de uns, perder de outro, mas... Eu acho que chega assim entre o G4 lá. Ainda mais chegando o Tien Renildo aí, ajudando aí. Solete Renildo. Tien Renildo. É o Rildo. Não, ele falou Riberrildo. Ah, o Riberrildo? É. Você tá de brincadeira, hein? Ele fala, você tem mais ver o Corinthians aí, né? Ele como é que tá, mano? O time tá ficando gringo, né? Riberrildo, Zidanilo. Zidaneiro, mas Zidaneiro vai. É, mas embora. Você não no celular, não, na pipa, esse negócio todo aí. Ô, oh, agora tem um aplicativo legal também, viu? O quê? Que é pra empinar ah. pipa. É, não, mano, eu fico meu pai aqui na boa e a gente tava ali na marginal agora. E boa sorte aí pro Corinthians, senão não vai dar certo lá. Ô, Alexandre, você tá falando, tá tem um Alexandre aqui no estúdio também. Ó, temos um Alexandre, um amigãozinho, olha Alexandre. Ó, tudo bem? Ah, aqui é Corinthians aí, agradecer o Domênico aí, chupa. E, ô mano, manda aí, Timão vai chegar no Z4 aí lá em cima. Vai chegar mesmo. E manda um abraço pro meu pai, o Jorge aí, que ele tá comigo aqui perto, manda aí. Manda aí. É nóis, um abraço, Jorge, tamo junto. Valeu. É nóis. Ô, Alexandre. Ô, Alexandre. Fala isso, mano, aí. É, bom, Alexandre, palpite, Corinthians. Ah, vai dar, Corinthians aí, 2 aí, vai ganhar do Figueirense. Não, não é não. E, ó, manda um abraço aí pro Jorge, meu pai aí, por favor. E, ó, o Zenildo da borracharia também tá vindo aí. E é isso aí. Daqui a pouco vai virar um shake essa merda aqui, mas vamos que vamos. Ô, Alexandre, agora o do telefone, ô, Alexandre. É palpite? É Corinthians e quem? É Corinthians e Goiás. Goiás. Goiás? Lá na Serra Pelada. Dourado. 2-0 Corinthians, tio. O Ribeirinho vai jogar? O Ribeirinho não. Deixa eu mandar o Alexandre um abraço. Fala aí. Hã? Abraço, Alexandre. Quer mandar um abraço pra alguém, Alexandre? Um abraço aí pro Genildo aqui. E todo mundo aqui da ZL que tá curtindo. E, mano, o mano tá aí? Tô aqui. Aí, o pessoal da Carvalho aqui, mano. Tá todos os caras curtem você. É nóis, então, obrigado. Lá na Foz Esporte lá também, todo onde? Mundo. Onde? Da hora. Onde é o programa? Lá na Foz Esporte lá. Mas, ô, mano, fala aí, você vai todo dia pra Foz, você veja pra fazer o programa? Todo dia. Pô, da hora lá. Tá, manda um abraço pro PCV lá também, mano. Da hora pra caramba o trabalho dele lá. Vem, meu pai vai falar com vocês aí. Valeu, tá, obrigado, mano. Ó, amigãozinho, ó, um abraço pra você. Eita! Eu queria saber quando que o mano faz o programa na Força e que horas? No Foz. Ah, é 1 da tarde. 1 da tarde, segunda a sexta, amigão. Tchê! É perto das cataratas lá, mano? Não, é aqui perto da parede. Ah, na hora, e cuidado com a água, irmão. Valeu, amigãozinho, um abraço. Valeu, cara. Obrigado, meu. Olha. Só pra falar, chupa Dodô. Chupa Dodô. Ah, é pro inferno, trouxa. Alexandre. Oi. Trouxinha. Alexandre. Vai, chupa Dodô, velho. Trouxinha. Vai, você também, trouxinha. Vai, quem é o melhor paulista aí? É. Ó, manda um abraço pro meu pai Jorge aí. Lá na Foz, lá, mano. Áudio. Ó, ah, Mauro Beto trabalha lá também, quem? Mano. Quem? Mauro Beto. Ele mandou um abraço pra Amandinha. Ele é porcado, mas é da hora também. Ele mandou um beijo. Ah, manda bem pra Amanda aí também, essa gostosa. Hoje valeu, o Rui tá impossível, cara. E ninguém mandou chupa também. Ah, então, vai tá pro inferno você, vai. Flanelinha. Um abraço, Alexandre. Ô, Domênico, esse negócio aí é verdade que a lei da maioridade penal, o Corinthians vai perder a categoria de base? Vai perder. Eu vi falar essa piada aí no Twitter. É, vai perder. Ai, ai. Estádio 97, oferecimento de Pirelli. As férias estão chegando. Sabe quem está de volta com elas? A promoção número 1 Pirelli. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. Olha como funciona. Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo, você comprou 3, o quarto é grátis. É mais economia e segurança para você. E tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Essa aí é a promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Pirelli. Um abraço especial, ô Landucci. Parabéns, hoje você teve a melhor. Não, mas esse moleque é uma figura. A melhor atuação. É bom. Desde que você entrou no estado do Medicel, você foi o Messi. Sabe por quê, Beija? Eu faço no show a brincadeira da festa junina, que é o locutor que fala estourando. E parece. Não, mas aí não dá pra entender o que ele fala. O moleque não se entende. Ele, mas é do stand-up. Obrigado, mano. Obrigado. Eu o locutor de festa parte. Junina. É, mas é engraçado. Aquelas caixas de som estouradas. E aí o cara começa a falar e sai do microfone. Eu só queria antes. Porque esse moleque ele fala e você consegue entender o que ele fala. Mas é tudo isso. Aí o Bafo falou: você pegou a voz rápido, não precisa pegar. A voz, porque a voz dele não é a voz, porque ele tá estourando. Eu só queria fazer uma pergunta pra encerrar, pra Amandinha. Amandinha, quando você chegar em casa hoje e você lembrar do Sombra, o que você vai fazer? vou chorar um pouco, eu vou passar o final de semana inteiro sem ouvir a voz dele. Inclusive, Sombra, você podia fazer os horários aí do final de semana pra assistir com você. Eu vou, deixa eu ver, vou aqui, eu vou fazer uma dupla com o Domênico aqui. Ó, vamos fazer. No fazer. Sábado. Acho que eu até prefiro. É. É. Mas não? Quem que vai na frente? É claro que eu dou. Agora, pra encerrar a saideira, ó, Aguinaldinho, o que você vai fazer pra chegar em casa? Hoje, eu vou lá pra Casa Verde. Fecha aí, e vou pedir uma pizza e vou passar orégano no meu umbigo pro Domênico chupar. Ação de pau pro Landus. Valeu, galera. Beijo, manda um abraço pro Jorge, meu pai. Manda aí. E tá pro PCV? O PCV lá da hora lá, caiu. Mano, já caiu de pé outro dia lá. Hein? Bora, ele caiu de pé lá o PCV, né, mano? Tava assistindo. É parente do Zé Bete. Olha só, Sombra, rapidinho. Estamos indo lá para o restaurante São Judas ajudar a Carolzinha. Boa. Se você quiser saber como é que você pode ajudar também, RG, todos por carol.com.br. Hoje eu estive lá no Hoje em Dia, lá com o César Filho, foi muito legal, foi emocionante. Legal. Estaremos fazendo uma festa muito legal. Se você tiver afim, vá lá. Estão sendo vendidos alguns ingressos lá. E telefone de informações é 43464444. Onde vai rolar a festa? Vai ser no restaurante São Judas Demarque. Boa. São Bernardo Campo, rua Maria Servidei Demarque. É, 1749, se não me falha, meu, olha só, acho que eu decorei. Maria Servidei Demarque, 1749, em São Bernardo. Você vai ter show do Doboil e a gente vai estar por lá também. Boa, Dodô, um abraço também, você falou do César Filho. O César Filho que lançou hoje. Legal, achei até... O César Filho, não, lançou livro não. O César Filho lançou a candidatura dele, Conselho do Corinthians. Você tá brincando. É verdade. Você quer matar o cara? Pode, é verdade, parabéns César Filho. Eu vou votar no César Filho pro Conselho do Corinthians. Um abraço também, olha, pro palmeirense, pra Fabiane, pro Fabiano, que é palmeirense, Fabiane aí da Time for Fun, o Fabiano palmeirense aí, ouvinte do Estádio 97. Tudo gente boa. É, tudo gente boa. É, claro, ouve o Estádio 97, é gente boa. Ah, é, porque é palmeirense. Não, porque ouve estádio. Quem que ganhou a camiseta do Estádio 97, velho? Ah, não foi você, Amanda. Foi o Félix Godoy Lopes. Félix Godoy Lopes ganhou com apoio da Fit Camisetas, Fit, o parceiro do seu evento, fitcamisetas.com.br. Todos ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea, telefone 3031-2288. Estádio volta na segunda, 5h30, no oferecimento da Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, gente, boa noite. Programe-se, energia máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Energia. Você já viajou em algum cruzeiro temático? Imagine você e sua família embarcando para a melhor viagem de suas vidas a bordo do cruzeiro temático mais incrível do Brasil. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo da joia mais luxuosa e de maior investimento da MSC Cruzeiros. O navio MSC Esplêndida. O navio MSC Esplêndida. Uma verdadeira viagem ao passado. 72 horas de festa com os DJs do Energia na Veia. Revivendo o passado com os melhores hits dos anos 70, 80, 90 e 2000. E a atração convidada da temporada 2016 é a maior banda do Brasil. Roupa Nova. Roupa Nova. Nova. Show de rock and roll, oh, oh, show de rock and roll. Roupa Nova ao vivo. Um pouco de luz nessa vida. E você? Realizando um mega show na piscina do navio. Cantando todos os grandes sucessos. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A bordo do MSC Esplêndida. Venha viver esse sonho. Ligue agora mesmo na promoção. 3624-9007. 3624-9007. Ou Lotus Travel. 2896-4665. 2896-4665. E garanta já sua cabine a partir de 12 vezes de R$189 por pessoa. Atenção, mais de 50% do navio já vendido. Epa! Acesse nosso site e faça sua reserva online. NavioEnergiaNaveia.com.br. Cruzeiro Energia na Veia 2016. Dilon Francis. Energia.

love music. And every time I hear something hot, it makes me wanna move. It makes me wanna have fun. But it's something about this joint right here. This joint right here, it makes me wanna. You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me wanna move. It makes me wanna have fun. But it's something about this joint right here. This joint right here, it makes me wanna. Chance.